Rano.org, ele deixa um cadastro. Se alguém for maluco o suficiente pra conferir, vai ver que esse Bluff tá mentindo. Cadastro não. Bluff, você é branco e tem dinheiro, cara. Todo mundo acredita em você. Agora vem isso. Caralho, filha da puta. Vamos arrem suas tanguinhas, que está começando o podcast de tanguinha. Hoje nós vamos iniciar o legado do troféu. E para quem não conhece o troféu, nossa edição número 9 foi o troféu Cássia Heller. E edição 19 será o troféu Guará! Mestre Guará, mais respeito. Troféu... Ah, é verdade. Essa edição é a transmissão do troféu Mestre Guará. E essa edição nós vamos escolher o maior mestre de todos os tempos, depois do Guará, claro, porque o Mestre Guará é o concurso. Então, tô eu aqui de novo, mais uma vez forjando felicidade, o Bluff. Bem-vindo, meu pupilo. Comigo hoje o Bode. Meu Deus, e se eu falar nesse teste, mestre? Pela primeira vez eu estou me dopando de álcool pra poder gravar. Isso, cara. Vodka e Sprite. Se ficar bom, vocês vão saber no resultado final. Vamos ver isso aí. Primeira vez, né? Tá bom, então. Pô, cara, acho que o café estava melhor antes, mas tudo bem. Comigo e com o Bode, o Pombo! É, minha mão tá sangrando, mestre! Minha mão! É isso aí, hoje a gente tem um compromisso com o desempate. Não teremos aqui o Lucas pra... Pra desempatar, então vai ser tenso aí, vai ser. É porque a gente só tem quadro. Quatro pessoas e vamos votar. E se empatar, a gente não sabe como a gente vai fazer pra desempatar a disputa. A gente vai ter que forçar, vai ter que discutir até alguém desistir do próprio voto. Pede pra sair. Pode durar o dia inteiro essa porra, então vamos lá. E como nós temos quatro pessoas aqui hoje, quem tá faltando é o Britinho! A dor é para os fracos, imbecil! Vá se acostumando com isso! Aham, mas voto de preto vale meio, você pode... não vai, só vai pra estatística, vale só 10% da cota. A piada foi muito pesada, né? 25, hein? Ah, que filha de uma puta, cara. A gente vai ser preso ainda por causa disso, cara. Vamos descobrir que você é branco? Caralho, é verdade, cara. Não. Pera aí, que isso, gente? Não, pera aí. Isso é coisa muito séria. Não, brincadeira. E pra quem não entendeu, calma que tá dando bizil fortíssimo. Fala de novo pra quem não entendeu. E pra quem não entendeu, de novo que tá bizil. E pra quem não entendeu, mais uma vez. E pra quem não entendeu, você está remixado. E pra quem não entendeu, você tá tipem. E pra quem não entendeu, Tô falando, não tô falando. Tô falando. Pra quem não entendeu, pode. E pra quem não entendeu, pra quem não entendeu, Bode, por favor, cara. Quem é o Mestre Guará, cara? Depois da abertura, cara. Então, galera, é isso aí. Fiquem agora com o mural de recados. E em 3 minutinhos depois do mural a gente volta explicando pra vocês por que o nome do nosso troféu é Mestre Guará. Um abraço. Mural de recados. É isso aí, mural de recados. Estamos aqui, eu e o Pombo. E aí, Pombo? Oi. E aí, tranquilo, cara? Tranquilaço. Ó, hoje aqui estamos reunidos, então, só a parcela heterossexual do podcast, né? Só a parte mais macho. E a gente vai falar aqui hoje sobre o nosso Twitter, primeiramente, né? Twitter que a galera tem visitado aí não tão frequentemente, que é o @tanguinhacorp, né? @tanguinhacorp, sempre lá esperando os tweets da galera, sempre lá esperando o pessoal participar. Nós também temos a página da TanguinhaCorp no Facebook. Você pode procurar por TanguinhaCorp no Facebook ou você pode clicar naquele Fzinho de Facebook na nossa home do site www.tanguinhacorp.com. A galera, acho que tem preguiça de escrever, cara. Eu não sei o que acontece, não. Eles, de repente, não sabem, né, como é que usa e-mail, porque até eu mesmo, há uns 2 anos atrás, eu acho que eu não usava meu e-mail. Eu só ficava lá pra conectar no famoso MSN. O resto eu não usava. Podia falar se meu Outlook desconfigurar, não sei configurar de novo, não. É verdade. Falando bem a verdade contigo. Óbvio, aí é muita confusão com a minha cabeça, cara. Então, se quiserem falar com a gente, vocês podem mandar e-mail para podcasttanguinha@tanguinhacorp.com. E-mail meio prolixo, mas é o que a gente tem. E... Fazer o quê, né? E vocês já repararam que agora no site nós temos novidade, conteúdo diário. Então, agora a gente tem os nossos motivacionais, né, cara? Eu não lembro nem o nome do cara que tá fazendo motivacional, mas ele tem se empenhado muito, né? Nosso amigo Fábio Renato. Fábio Renato, é isso aí. Parece que ele faz às 4 da manhã, né? É o que diz. Uma bad braba lá, mas ele faz. Traz lições de vida pra gente, cara, com aquelas imagens maneiras, entendeu? Todos isso com a marca do Tanguinha Corp lá em cima pro otário que quiser copiar. Exatamente. Não vai conseguir. Bom, se fuderem. Vai de dentro do nosso amigo Fábio Renato e vai estar lá todo dia, né? Todo dia ou não? De terça a sexta vai ter motivacionais de Tanguinha. Isso aí, galera. É meio que aquele intervalo de tempo que os políticos trabalham, né? Exatamente. Será que o Fábio Renato é político, cara? Será? Não sei. Fábio Renato é um cara... Fábio Renato tá muito bem, não, cara. Senti uma energia muito ruim. Eu também, cara. É isso, gente. @tanguinhacorp.com, podcast Tanguinha, @tanguinhacorp.com, www.tanguinhacorp.com, Tanguinha Corp no Facebook, Tanguinha Corp no Twitter, Tanguinha, Tanguinha, Tanguinha. Tanguinha.com, Corp. É isso aí. Voltamos, eu tô aqui batendo palma aqui pro Roberto Carlos. Galera, é o seguinte, ele não pode bater pé, né? Não posso bater pé? O Roberto Carlos. Pode sim. Ele não pode bater os dois, um só. Não, pé com xisco, pô. Eu quero ver você andar de patinete tipo Roberto Carlos. Ah, ele é tipo aquele robô, ele coloca uma patinete, assim, lembra do Cybercop? Que o cara virava uma bola. Roberto Carlos. Duvido, mano, duvido. Tipo aquele filme do Planeta Horror, Planeta Terror, que a mulher tem uma metralhadora na perna, um fuzil, o Roberto Carlos tem uma patinete. É verdade, onde era pra botar uma prótese, ele botou um patinete, com a outra ele pega impulso, maneiro, cara. É, ele é tipo um ciborgue. É patinete. Não um patinete, não, um patins, cara. Ah, porque o patins é complicado, ele teria que pôr uma perna mecânica pra botar um patins. Porque patins é modinha, cara. Patins é modinha, patinete é uma coisa true. Ao longo dos tempos o patinete continua, o patins não. Tá bom, vamos começar o podcast aqui, o nosso assunto é outra coisa. Eu prometi pro ouvinte, depois de 3 minutos, o Bode explicar pra eles por que o nome do nosso troféu é Troféu Guará. Então, por favor, Bode. Quem é o Mestre Guará? O Mestre Guará. O Mestre Guará. Então, eu perguntei quem é o Mestre Guará. Você vai ficar corrigindo quando eu falei certo? Você é babaca? Comecei o top falando o Mestre Guará, eu falaria depois. Você não espera molhar o bico? Ah, então. Valeu, engraçado. Então, o Mestre Guará. O Mestre Guará era um professor de educação física, mas ele era um professor de educação física convencional. Além dele aparentar estar sempre embriagado, ele tinha manias muito próprias. Por exemplo, ele não tratava as pessoas por nome, ele tratava todos por Big Cat. Big Cat! Ô, Big Cat, não sei o que, não sei o que. E ele falava meio fazendo um rap, mas um rap tipo Tim Maia, tá ligado? 1, 2, 3 e vai mudar o exercício. Vou pedir pra você voltar. Cara, era muita loucura, cara. E ele, por ser um mestre, ele tinha muitos ensinamentos. A gente estudou no colégio militar, como vocês já sabem, e lá é literalmente uma quadra, mas não é uma quadra normal. Tem montanha, tem estábulo, tem tudo. Sim, naquela porra. O colégio é grande pra caralho, é cheio de desnível. Sim, e a gente tinha que dar voltas no colégio, porque nós éramos atletas. Eu e Britinho, nós fomos atletas de Guará. Atletas da equipe do colégio militar. O Brito foi corredor e o Bode fazia o que, Bode? Corria também? Pensei peso, treinei mesmo peso com o Guará. Porque o bom mestre é mestre de qualquer pessoa, né? Vocês estão comprovando aí que o Guará é um grande mestre. Por que ele é um grande mestre? Porque os ensinamentos dele transcendiam. O que o Guará falava? A gente dava volta no colégio e a gente voltava morto. Nós, moleques, 13, 14 anos, todo mundo morrendo de correr naquela porra daquele colégio que tinha rampa pra caralho. E quando você chegava perto, respirando, ofegante, com dores pelo corpo inteiro, o Guará batia a palma e falava: vamos lá, galera, mais 3 voltinhas, só os fortes sobreviverão. Só os fortes sobreviverão. Só os fortes sobreviverão. Esse é o grande ensinamento que o Guará deixou para todos. Cara, mas olha só, o Guará não era um mero professor de educação física do colégio militar. Ele também teve uma participação no, na história do esporte brasileiro, não teve, não? Ele não foi treinador, competidor, sei lá o que aí? Sim, sim, ele treinou vários atletas, porque o colégio militar é um celeiro de atletas. E o Guará treinou vários atletas sérios, inclusive gente de equipe, gente que vai pra Olimpíadas e tal. E ele não é só professor de educação física, não, ele também é advogado. O Guará tem todo um currículo. Apesar dele ficar fazendo essas riminhas baratas com 1, 2, 3, ele é um gênio, assim, ele é um cara foda. Meu Deus. Então tá bom, agora que as pessoas já entenderam quem é o Mestre Guará, nosso ídolo, nosso mestre maior, nós vamos explicar pra elas como é que funciona o troféu. Nosso objetivo é pegar 16 participantes, 16 mestres, botá-los numa competição entre eles pra escolher o mestre que mais próximo chegará do Guará, entendeu? O maior mestre de todos, só que o Guará é o Concura, então não tem como o cara passar o Guará. Então vamos escolher o segundo melhor mestre de todos os tempos. Entendeu? E como é que funciona isso? Pra quem já ouviu a edição anterior, já sabe, mas pra quem não sabe, nós vamos pegar essa lista de 16 nomes e vamos jogar no random.org. Vamos aleatorizar ela, entendeu? Contra a minha vontade, a gente realmente joga no random.org, é legítimo. A gente joga no random.org e eu tiro o print screen aqui no meu computador bonito. Vocês vão até ver, tem meus ícones lá embaixo e tal, muito maneiro. Não é que nem o Papatudo que fraudava o sorteio. Não, a gente não frauda nada. A gente pode tirar várias vezes random, mas a gente nunca vai saber. Mas você tem que tu confiar na minha palavra, porque eu sou um apresentador honesto. Entendeu? Eu vou dar random. E aí, na lista que aparecer, pelo menos, 16, vai ser o primeiro contra o segundo, aí depois o terceiro contra o quarto, entendeu? Quinto contra o sexto, e nessa ordem. E a gente sempre avalia primeiro quem tá jogando em casa, ou seja, o primeiro nome que vem. E aí a gente vão 16, vão virar 8, a gente vai jogar os 8 de novo no random.org, vão virar 4, que vão virar 2, e vai ter a grande final, e vai ter o segundo colocado, entendeu? Já que vocês falaram isso, eu tô mandando uma lista aí pra vocês das lutas que eu quero primeiro aí, tá? Pra gente forjar essa parte. Tá, beleza, vou dar ficada random aqui até aparecer a lista que você quer, beleza. Tá tranquilo. Caramba, realmente beleza. Existe essa merda de random.org? Caramba, as pessoas não têm o que fazer não, cara. Caramba, mas aqui é genial. Cara, o site é muito bom. E ele tá ali, dá número aleatório. Não, não é não, cara. Inserir inventaram... nomes. Ele não é genial, não. O genial é o Akinator. Essa porra aí é pica. Nada disso. Pô, esse é o destruidor de bingos, cara. Pra que você tá soltando as bolinhas aqui, ó? Generate. Pô, número de bingo, ó. Vou jogar na Mega Sena. 27, 13, 35, 58, 27. De novo, pô, isso vai dar errado. É. Aí, tipo, vocês podiam fazer isso, hein, cara? Mandar números aleatórios pra cena durante o programa. Vai ter muita gente milionária. Verdade. Vamos dar o palpite da Tanguinha Corre para a Mega Sena dessa semana. Não, mas vai lá, pode cada um falar. Vamos lá. Fala o número aí, Brito. Deixa eu ver aqui, no random.org. 47. 47. Eu falo 13. 24. 24, 13, 47. Por que será? Vamos, fala o número, povo. 24. O número? Então, já que o bot falou 24, eu falo 69. Então, 60. Então, 69 não tem a Mega Sena, acaba no 60. É verdade. É só 60, então vamos lá. 6. 6? 6, 13, 24, 47, faltam 2. Brito, vai, escolhe 2 aí, você não sei o que, a gente nunca te favorece. 20. 6, 20, 24. Caralho, muito. Eu esqueci os números, cara. É muito bom. Puta, é bobo. É isso aí, galera. Mesmo, é normal, se você ganhar, dá uma comissão pra gente e vamos ao troféu, gente. Pronto. Galera, tá aqui a lista oficial. Vou mostrar pra vocês. Vai estar no print screen aí no site. E eu vou. Joguei no random.org. Vou mandar randomizar. Até agora mandei. Pronto. Saiu aqui a lista. Vou apresentar para meus amigos. Se vocês quiserem também, vão poder consultar aí no site. Já tá na ordem? Tá, essa é a ordem. Então, galera, vamos começar a porrada, hein? Mestre contra mestre. Round 1. Mestre dos Smurfs versus mestre dos sete anões. Fight! Caralho, peraí. A lista não porrada tinha quase nenhum desenho. Mas aí, o random, o deus do random.org, tá ligado? Que eu acho que também compactou com o jogo do Dota, quis que fosse mestre dos Smurfs contra o mestre dos sete anões, cara. E a gente agora precisa decidir. Tô sabendo. Quem é desses é o maior mestre. Pô, para de dizer que o nosso negócio tá sendo falso, cara. Não foi falso, é verdadeiro. Tá bom. É muito verdadeiro. Se eu tivesse uma Twitch Cam aqui, eu faria, cara. Ao vivo. Concordando com você. Então, tá bom. Já que tá concordando comigo, você parece um cara muito solícito. Pombo, quem você acha que vai levar esse prêmio? Quem acha que é o melhor mestre? O mestre dos Smurfs, que é aquele velhinho azul barbudinho de chapéu pontudo, ou o mestre dos Sete Anões, que é aquele rabugento? Cara, o mestre de Sete Anões, ele é um cara que aparenta, né, ser um mestre com mais virilidade, então eu acho que ele ganharia. O mestre dos Smurfs é um cara meio ancião já e tal. Cara, ele é o mestre dos Sete Anões, eu acho que tem mais perfil de mestre. Mas não é a mesma merda, só que um é azul e o outro é cor de pele. É uma merda não, hein, cara? Não tem diferença entre eles. Muita diferença, cara. Muita diferença. Ela é bem simples. O mestre dos Smurfs, ele é o único Smurf que usa uma roupa vermelha, cara. Ele é muito especial. Você não usa uma roupa vermelha de sacanagem. Por exemplo, eu adoro camisas havaianas e não uso elas no meu dia a dia, porque a sociedade me reprime. Se ele consegue usar roupa vermelha numa sociedade que só usa branco, ele é foda pra caralho. Caralho, esse é... Esse é mestre, cara. Ele tem privilégio por ser mestre. Não, mas esse é argumento aí, muito bom, cara. Gente, só um minutinho. Fui jogar no Google Imagens, aí eu joguei mestre, mas só que ao invés de Smurf, eu joguei Snuff. Caralho, cara, que... Ô, Brito, você não tinha que falar isso, porque a galera vai jogar no Google isso, não vai gostar do que vai ver. Não, mas não tem nada... Não tem nada de tão bizarro. Espera, deixa eu ver se tá com filtro aqui. Como é que tô vestindo? Como é que escreve Snuff? Agora fiquei curioso. Snuff é tipo Smurf, mas só que sem o... Trocando o M por N e botando... Tirando o R. É, não tem nada... Não, tem sim. O cara com uma arma na cabeça da mulher. É, meu gente. Meu Deus. Não. Mestre dos Smurfs, mestre de anões. Pode. O mestre do Snuff. Aí tá o cara chicoteando a mulher. Arrancando o escalpo da mulher. Eu já disse meu ponto. Mestre dos Smurfs é foda. Olha, eu vou te falar também que o Mestre dos Anões é só mais um entre os mestres, entre os anões. Ele não se destaca. E o Mestre dos Smurfs, pela calça vermelha também, ele tá em outro patamar. Eu também fico com o Mestre dos Smurfs. 2-0. Smurfs não são cogumelos, cara? Não deixem empatar, hein. Pombo, o seu argumento e seu voto, por favor. Bom, eu não quero que empate, não. Eu não acho que essa é a melhor luta. Então vocês me convenceram por causa desse argumento aí. E aí, né? Esse argumento aí foi bom, esse aí foi bom, né? Então, não, foi bom. 3 votos a não sei do Brito. Vou até pular já. Vamos pro próximo, né? É, precisa. Mestre dos Bancos e outro round. Tchau, gente. Round 2! Round 2! Mestre Kami versus Mestre Kobe! Fight! Ô, Bud! Pois não. Por que você fala versus? Versus. Versus. Porque eu sei inglês, né, cara? Que um babaca. Eu sou formado em inglês por Cambridge. Ah, entendi. Parece militar, eu tenho diploma. Tem diploma de Cambridge, então tá bom. Aliás, tô precisando de um estágio aí, gente. Serviço de Ciências Sociais, 8 períodos de Direito nas costas. Falo inglês? Falo inglês, fluentemente. De Cambridge? De Cambridge? Versus... Vamos pedir um estágio pra quem? Pro Mestre Kobe. Mestre Kobe é quem? Mestre Kobe é um dos filhos, entenda como quiser, do grande mestre do Krav Maga. É o do Mestre Imi. Ele é adotado. Ele é um garoto adotado que veio pro Brasil espalhar a doutrina da destruição israelense. Ah! Não, mentira. Ele é um mestre. Um dos 5 mestres mundiais do Krav Maga. Veio pro Brasil em Botafogo. Foda-se. Quebra as pessoas lá em Botafogo, mas ele é um cara da paz. Exato. Ele pode te matar em 3 movimentos, mas ele é da paz. É, ele é tipo o Neo da Matrix, mas só que sem os óculos, interpretando bem. Não, mas é sério, cara. Eu ia falar que tem a porra do movimento que o cara vai atacar o outro. Aí, esse movimento do Krav Maga, você pega a mão dele, quebra o pulso do cara, enfia o dedo do nariz do cara no... Aliás, enfia o dedo do cara no nariz e ele vai até o cérebro. E você consegue matar o cara com isso. Movimento fuderengo, só o Krav Maga tem essa porra. Sim, sim. Como é que é? Enfia o dedo aonde? Na bunda do cara? Não, sabe o nariz? Não, na bunda é difícil alcançar o cérebro. O nariz tem um ossinho. Krav Maga tem umas técnicas mais básicas. É você dar um soco que esse ossinho do nariz entra no cérebro da pessoa. Pode que ele tem um golpe super secreta. Soco na próstata. Mas pera aí, olha só. Deixa eu te perguntar. O mestre Kobe sabe soltar Kamehameha? Sabe, rapaz. Ih, mané. Não, vou te falar. O mestre Kobe, no mundo real, ele desviou de um tiro. O mestre Kame no desenho. Eu não fiquei sabendo, não. Anda com os caixas um já tá dando nas costas. Um assaltante foi assaltar o mestre Kobe. E o mestre Kobe deu um sossega palhaço no assaltante. Au! Sossega palhaço. Quieto aí, plá! É. Olha, sossega palhaço, esse pode ser encarado de várias formas diferentes, cara. Deu um escudo. Pode ser uma coisa bem pederasta, hein, cara. Pagar pro mano. Tem diversas formas de você acalmar um palhaço, cara. Dormiu com o palhaço ontem, pombo? Tá todo gozado? É verdade. Eu mandei o sossega palhaço essa noite, cara. Na Gloriosa? Um grande mestre. É um sinônimo de Gloriosa. Aí, como não foi uma coisa particular, eu já não posso desenvolver os detalhes, entendeu? Então, deixa por fora aí, deixa só pra imaginar. E que ele, mestre Kobe tá lutando contra quem? Contra o mestre Kami, cara. O cara do Kamehameha, velho. Quem é o mestre Kami? Mestre Kami é o mestre do Goku no Dragon Ball. Aquele velhinho pervertido de óculos escuros com que solta, nariz do, solta sangue do nariz quando vê mulher pelada. Você sabe o que o mestre Kami fez pra aceitar treinar o Goku, né? O Goku teve que arrumar uma mulher pro Mestre Kami. Sério? É, não foi a Coquinha, não. Foi aquela que espirrava. É verdade. Ele arrumou uma sereia, não foi isso? Não. Aquela que espirrava, lembra da Launch, que some? Eu acho que ela virou mulher. Foi ela primeiro ou foi a sereia? É, não, porque eu acho que a primeira que ele arrumou foi uma sereia. Não. Primeiro, pra ele aceitar o Goku, pra trocar a esfera do dragão, ele aceitou uma calcinha da Bulma. Ou a Bulma mostrar os peitos, não me lembro mais. E depois, pra treinar os meninos a sério, o Goku e o Kuririn, ele pediu uma mulher. Sim, eu quero uma mulher gostosa pra ficar aqui comigo, beleza? É um pervertido foda. Então nós temos o cara que treinou o Salvador do Universo, estamos falando de Goku, não de Jesus, e o Mestre Kobe, que desvia de tiros e ensina técnicas de saquear, pilhar e destruir no Brasil. Quem é mais foda? Quem é mais foda? Cara, esse Mestre Kobe, pra mim, até vocês mandarem botar esse nome dele na lista, ele era desconhecido. Então eu voto no Mestre Kami, porque ele é pica. E é um dos meus favoritos. Amigo, voto de ignorância ou voto de conhecimento é voto do mesmo jeito, não é? First Blood! Certeza. Vou pagar um Bolsa Família pra você votar no meu candidato, babaca. Quem disse, seu safado? Eu preciso de mais votos, cara. Até agora você tem voto pro Mestre Kami e mais nada, cara. Eu voto no Mestre Kobe porque ele é. Ele é de Botafogo, ele é um cara legal. Ele é do Rio, é da gangue. Ele é do Rio, é. Olha! Se eu votar agora, então eu decido campeão, não é isso? Não, porque ainda tem o voto do bode. Não, vai ter que desempatar. Cara, assim, pra decidir esse voto, eu tive que escolher entre a capacidade física, né, entre a habilidade e tudo mais, e a personalidade do cara. E com isso, eu acho que quem tem a personalidade mais foda realmente é o Mestre Kami. Entendeu? É o mestre que eu gostaria mais de ter. Ele me divertiria mais... É, eu acho que o Mestre Kami é mais foda, né? É um cara mais gentil, mais próximo do povo. Mas a coisa... Exatamente. Isso aí, o cara manda comer rame errado. Felizmente, como não pode empatar, né? Acho que a gente não precisa nem ouvir o bode. É, isso é sacanagem. O voto de Minerva acaba sendo penúltimo. Então, Pombo, você acabou de escolher o Mestre Kami como vencedor, cara. Parabéns. Adeus, velho careca. Vamos para o próximo round. Gravando, e antes da gente pular pro próximo round, eu queria apresentar o nosso participante aqui, surpresa. Secreto. Eu tava procurando, desde que começou o podcast, alguém fechar um grupo de 5, pra nunca empatar essa porcaria, entendeu? Pra não acabou a escolhambação. E a gente conseguiu o nosso amigo Arara. Tudo bom, Arara? Tudo bem, aí? Muito prazer. Você está no podcast Tanguinha, cara. Eu não sei nem se você sabia disso. Não, eu estou mais ou menos ciente do nome do podcast, e pra ser sincero, é mais ou menos isso que eu sei de tudo, assim. Então você não sabe do nosso psicotécnico. É verdade! Não. Você não sabe do nosso teste psicotécnico, cara. Então, vamos meu Deus. Nós temos cada vez, inclusive nós, eu, o Bode, o Pombo, que somos três participantes fixos aqui, participamos também desse teste, e funciona da seguinte maneira. Você tem que repetir o seu nome 5 vezes. Mas não é assim por acaso, não é de sacanagem. Isso é pra facilitar o ouvinte, entendeu? Pra que ele assimile a sua voz ao seu apelido mais fácil. Puxa vida. É uma forma de você pagar mico também um pouquinho. Entendi. Mas o meu apelido repetido 5 vezes ficaria muito humilhante, cara. Pois é, ninguém mandou você escolher esse apelido. Agora aguenta. Quanto mais rápido você for, mais rápido acaba o constrangimento, cara. Então, você lembra sempre que existe edição, a gente pode botar em loop e te sacanear muito. Mas fique à vontade, vamos lá, 5 vezes. 5 vezes? Arara, arara, arara, arara, arara. Pronto? Pronto. É isso? Eu não consegui me mandar, cara. Caralho, moleque. Estourado, cara. Eu ouvi 4. Todo mundo não, não, foram 4. Moleque, o mais foda. O mais foda é que ele fez de trás pra frente, cara. O moleque é sinistro. Ele falou 5 vezes o nome dele de trás pra frente. Hein, caralho, moleque, tô impressionado com aquilo. Tá bom, juro de peteca. Então agora que a gente capula o teste psicotécnico atrasado, vamos pro round 3. Então, Bode, faça as honras, por favor. De mestres. Deixa eu achar aqui. Round 3. Mestre Genkai versus Mestre Pai Mei. Para de falar versus, cara. Deixa eu falar do versus. Versus. Aqui, aquela vaguinha de estágio ainda tô querendo, hein. Então tá bom. Então, galera, é o seguinte. O round agora é Mestre Genkai contra Mestre Pai Mei. Eu já adianto que a Mestre Genkai pra mim já ganhou, entendeu? Do Yu Hakusho, muito mais irada que esse Pai Mei idiota aí do Kill Bill. Eu duvido que alguém tenha um argumento do bom o suficiente pra me fazer eu muita ideia. Eu tenho. Não se pode repudiar a arte nem os filmes do Tarantino. Então, meu amigo, você tem que pagar de intelectual, cara. Gostar de desenho japonês e a cultura de gueto. Tem que ouvir, tem que ver Tarantino, porque Tarantino é da moda e o pessoal da boina do... O pessoal que usa boina lá no, nesses cinemas da Zona Sul gosta de Tarantino. Eu achei que você fosse falar com, cara. Só que usa boina lá no... Não, que isso, não. Boina na cabeça. Tá. Eu tô razão. Discutível, boina. Pô. Eu tô razão. Filme do... Como é que você chega no CCBB? Você vai falar... Como é que você chega no CCBB? Você vai chegar no CCBB e falar... Ei, menininho, eu conheço a Genkai. Você vai falar... Caramba, no Tarantino, no Kill Bill Volume 2, nós temos o Pai Mei, que é o mestre zen budista fodão, que te faz ensina técnicas que você consegue sair de um caixão sendo enterrado vivo, etc. Cara, o Pai Mei é muito melhor que a Genkai. Oh, agora vai no evento de anime e fala isso. Aí você mas aí que tá, você quer se relacionar com pessoas cult ou com pessoas que vão em convenções de anime, né? Pô, eu prefiro pessoas normais, o terceiro exemplo. Arara, sabe o que é cosplay? Sei. Não queria saber, mas acho que eu sei, né? Sabe, então, tem um homem... O Bode também sabe. O Bode também sabe. Tem um homem aqui do elenco fixo, não vou falar que é nosso apresentador, que fez cosplay de Sakura Card Captors. Oh, ele é um homem fantasiado de Sakura. Então... Olha só. Eu já pedi, vocês falaram que era primeira vez, eu fiquei bolado. Mas tipo, falar não é problema, porque a gente tá espalhando boato. Até que se pode, é boato. Mas se vocês postarem a foto, eu vou ficar muito bolado. Então a gente não pode. Fica aqui reiterado meu protesto. Eu não quero ver essas fotos aparecendo por aí na internet, ok? Cara, o melhor não era nem o Pui fazendo cosplay, era o amigo dele fazendo cosplay da Carta do Amor. O problema é que ao ficar revoltado, ele prova que realmente existiu a foto. Até então poderia ser apenas boatos e tal. Não, eu não tô revoltado, entendeu? Eu só tô aqui argumentando e tal, pá, batendo um papo maneiro com meus amigos e tal. Vou matar vocês, suas filhas das putas. Mas tá tranquilo. Mas pera aí, vocês estão perdendo o foco, cara. Não vamos falar de mim, vamos falar da Genkai. Isso aí, libertem-se. Mestre Genkai, cara. Ela é uma das poucas representantes femininas do nosso grupo, cara. E ela é uma mestre muito foda. Fala uma mestre melhor, feminina, melhor do que a Genkai. Ignacy. É, Ignacy não é mestre, ela é aprendiz. Que isso, rapaz? Você tá maluco? Quem ganhou o troféu Cacélia foi a Ignacy? Não, porque só tinha idiota participando. Então tá beleza, então fica na boa aí, valeu. Pô, Mestre Genkai, cara. Oh, não, a Genkai é foda mesmo. Já vou votar, Mestre Genkai, um voto pra mim. Pronto. Então, se você não sabe quem é Mestre Genkai, num anime chamado Yu Yu Hakusho, nós temos a Mestre Genkai. Quem é Mestre Genkai? É uma velhinha, mestra no estilo Leiko Hadouken, caralho, eu me odeio por saber isso. E o que ela faz? Ela ensina o protagonista da história, só que Ela não é foda, por quê? Porque ela tem vergonha de ser uma velha. Quando ela luta, o que que acontece com ela? Ela fica nova. Sabe, isso é vergonhoso. A pessoa tem que assumir quem é. O Pai Mei fica lá com aquele Fumanchu maneiro dele, aquele bigode style. O Pai Mei tá esse lado do mundo, enfiado no cu da torre, lá da floresta, do não sei o que, cara. Claro, a Genkai também não... ficava. A Genkai também. Assim, eu acho a Genkai mais foda, mas ela tava do mesmo jeito que o Pai Mei. Não é argumento. E ela tinha vergonha de ser velha, de ser acabada e tal. Pera aí, não gosto de só pra ela ter vergonha, ela não. Tá bom, vota, por favor. Pai, Mei, pai. Cara, o cara que ensina um soco tão foda que você sendo enterrado vivo consegue fugir, cara. Quero ver a Genkai ensinar uma porra dessa. Cara, aquele soco muito idiota, cara. Você abre o palmo, aí fecha. Puf. Caralho, aquele... É idiota? Então faz igual, ô Kamehameha. Cara, aquilo é impossível, então. Aquilo é idiota. Cadê o teu Kamehameha agora? É mais idiota que um Hadouken que rejuvenesce você? Não sei, cara. Tipo, ai, tá fluido. Nada disso. Pera aí. O Pai Mei, ele tinha um golpe lá dos dedos, lá dos cinco dedos. Sei lá como é que era essa porra, eu não conheço direito. Ele dava um soco... morte com cinco dedos. Isso. Sobre Hadouken, a gente tem que frisar que tem um membro desse podcast que soltou Hadouken até os 16 anos. Caralho, aí, vamos parar de falar do pessoal do podcast? Vamos falar da parada séria aqui? Pessoal do podcast. Eu acho que... Eu acho que esse round a gente já desmereceu quem votou na Genkai, né? Então o voto oposto ganha. Não, mas não, eu quero ouvir da palavra. Arara, você que é o convidado aqui, você não votou nenhuma vez. Por favor, Oi? Cara, seu voto. Genkai ou mestre, Pai Mei? Eu não posso nem argumentar. Pode, assim, você deve argumentar. Eu ia falar pra você argumentar. Pode argumentar, cara, quando você quiser. Porque é muito difícil. Eu votaria no Pai Mei porque eu, pessoalmente, sou fã de Hokuto no Ken. Ele basicamente usa Hokuto Shinken, né? Ele mata o cara apertando os pontos de pressão e o cara morre, explode, sei lá. Então eu votaria nele, mas por outro lado, pô, a Genkai é gostosa, né? Então é uma decisão muito difícil a ser tomada. Quando é jovem. Peraí, a Genkai é gostosa? Quando jovem é... Quando jovem é, pô. Ô, pô, quem é mais gostosa, a Genkai ou o Mestre Pai Mei? Mas eu vou votar no Pai Mei só pra contrariar mesmo. É Pai Mei e tá na cabeça. Então tá 1-1 por enquanto. Pô, você tá muito falador. Por favor, cara, vota aí, vai. Bota pra fora o que você tem pra falar. Caralho. Fala aí. Vou botar pra fora, vou me libertar. É o seguinte, cara. O Pai Mei realmente tem um estilo maneiro e tal. Ele tem aquela barba grandona que ele fica alisando o tempo inteiro. Mas o que acontece? A questão do golpe que o pessoal falou é dito que... o golpe dele, ele usa lá os cinco dedos, faz, acontece e tal. Cara, a Genkai aponta o dedo do indicador dela e bota o cara pra derreter, entendeu? Tem um golpe foda, que realmente só sendo um personagem tão fantasioso como ela é que é capaz de fazer isso. Eu acho a Genkai foda, porque lá, velha pra caramba, não sei quanto tempo de idade que ela tinha, ela treinou o Yusuke, depois ela foi lá e lutou o torneio junto com o Yusuke de mascarada, entendeu? Rejuvenesceu, lutou contra caras de alto nível e participou efetivamente da parada. O Pai Mei não, o Pai Mei era só aquela parada figurante lá, ele treinava a Mamba Negra e blá blá blá, pega a espada aqui, e era isso, cara. A Genkai botou pra fuder, então ela mais foda pra mim. O personagem é apático, cara. A Genkai faz parte da nossa infância, velho. Pô, tem que valorizar alguma coisa. A mulher se fantasiou pra poder lutar, ela é foda. Praticamente. Então eu posso interpretar que você tá votando a Genkai, é isso? Genkai. Então tá bom. Eu vou deixar o bode por último, porque ele é sempre o primeiro. Britinho! Eu. Meu voto é... Deixa eu pensar aqui. Tem que fundamentar. Primeiro eu vou fundamentar, que nem no Big Brother. Ai, cara, minha caneca caiu. Yau, eu queria votar... Não, mas aí é pra eleger. Eu voto no Pai Mei, porque desenho japonês é coisa de gente fracassada e tem que ver... Filme descolado. Tem que ver filme descolado. Você tá agredindo nossos ouvintes. Pra votar no mestre, né? Pra votar no que você... Pô, mas é meu personagem, cara. Eu tenho que ofender as pessoas, entendeu? Não. Tá bom, cara. Você pode falar o que você quiser, seu podcast livre. Mas, afinal de contas, a princesa Isabel tornou você uma pessoa. Você pode fazer o que você quiser, cara. Você é claro. Uma pessoa livre. Claro que você quebrou. Você é uma pessoa livre, cara. Você pode fazer o que você quiser. Você quebrou minhas correntes soltando o Hadouken. Ah, 2x2. Pode. preciso do seu desempate, cara. Já expressei meu voto, Pai Mei. Pai Mei? Não, cara, vocês vão tirar a única mestra foda da parada e filme mulher, mas tudo bem, cara. Vai botar um velho que gosta de ficar acariciando a barra. Eu não vou dar uma de bobo que fica aqui chorando pela Dinanci que não passou pra próxima fase, que nem um retardado, não. Então... Você só chora pelo Yukito. É, exatamente, exatamente. Parar com seus amigos, eu falta. Sai daí, rapaz. Sai daí. Vai, vai, vai coletar morango lá na fazendinha. Porra, lá, posso declarar a vitória e passar pro próximo round, Paulo? Ah, vai muito tomar obrigado, no cu, você. Muito obrigado, muito obrigado. Vai, vai. Vitória pega do minha Pai Mei, por favor. Vamos para o round 4. Bode, por favor, faça as honras. Round 4. Mestre Pokémon versus Mestre Sala e Porta-Bandeira. Olha só. Tem discussão, assim, isso aí tem discussão. Eu acho que nessa a gente não tem muito o que discutir, porque esses foram meio que dois mestres que entraram de zoeira aqui na lista. Tá ligado? Mas aí, o mestre Pokémon é foda. Qual que é mais zoeira, tá ligado? Eu acho que o Mestre Sala e Porta-Bandeiras é mais zoado. Entendeu? Eu tenho que salientar uma história aqui. Quando nós estávamos bolando a pauta, acreditem, esse podcast de merda tem uma pauta. O Pluff veio com a ideia de, caralho, por que a gente não bota Mestre Sala e Porta-Bandeira? A gente levou na sacanagem, beleza, a gente continuou a pauta. Aí depois ele falou, por que não Mestre Pokémon? A gente viu na sacanagem também e concordou. Aí o Hanno.org me colocam os dois lutando um contra o outro, cara. É, aí o Pombo vai de novo falar. Eu vou manifestar meu voto. Eu voto Mestre Sala e Porta-Bandeira porque nós somos brasileiros. Hã? Brasileiro é samba, suor e sacanagem. É isso aí. Carnaval, tchuchu, mulatas, café, Pelé. Mestre Sala e Porta-Bandeira. Café, Pelé, cara. Propaganda, cara. Tem um café chamado Pelé, né? Você não pode, mas tudo bem. Tudo bem. Pelé pretinho. Eu posso propaganda, cara? Pode se pagar, pô. Se pagar, pode fazer o que quiser. Opa, interessante. Agora estamos falando a mesma língua. A gente sempre fala a mesma língua. Aliás, mais uma vez que a Inter precisa de um estágio, gente. Precisa de um estágio. Pode. Estágio, cara? Eu pago bem, cara. Opa! Tem trabalho isso aí. Mas o Bode quer estágio em ciências sociais. E ele fala em inglês, porque ele sabe ler versus. Existe estágio em ciências sociais? Aliás, existe trabalho para ciências sociais, para comer de conversa? Muito bem. Olha só! E aí, pô, o que você vai dizer? Desafiou, parceiro. Desafiou. Eu acho que o Bode caiu de novo, que tava caindo direto. Ih, peidou. Tô vendo a foto do bode aqui parada sem piscar. Eu acho que o bode, correu. Perdeu a discussão. Acho que ele fez cocô nas calças. O bode já votou mesmo, vamos prosseguir sem ele, depois a gente dá um jeito nisso. Pombo, já que o bode sumiu, por favor. Então, cara, é pra falar do mestre, né? Eu não acho que os dois sejam zoados, não. Eu acho que o mestre Pokémon é uma figura bastante respeitável, apesar de nunca ter existido nenhum. E eu acho que ele vence pelo seguinte motivo, cara. Entre todos, né? Você já viu várias vezes o carnaval acabando por causa de fogo, né? Eu acho que a partir do momento que o mestre Pokémon ele pode ter um Charizard level 100, ele acaba com qualquer carnaval sozinho, rapaz. Ainda mais com o mestre Sala, aquela roupa cheia de penduricalho, as paradinhas que pegam fogo. E é isso aí, uma Fireball ali, um Flamethrower. Ia ser foda e não ia rolar mais porra nenhuma de carnaval, caralho. Mestre Pokémon com um dos Pokémon. Então o seu voto é pro mestre Pokémon, cara. Com certeza, mestre eu Pokémon. Eu vou adiantar aqui que eu também voto no mestre Pokémon por outro motivo. Porque é o seguinte, mestre Sala e Porta-Bandeira tem um monte, cara. Mestre Pokémon só tem um, cara. Um. Não. Nós estamos. Sim, só tem. Peraí. Mestre Pokémon eu, só eu tem um. Eu sou mestre. Peraí, porra, peraí. Carvalho. Por que você voltou? Você tinha sumido. Some daqui. É verdade, ele voltou só pra falar do mestre Pokémon. O professor Carvalho chegou pra mim no final da liga e falou, agora você é o mestre Pokémon. Você vai entrar no Hall da Fama. Eu entrei no Hall da Fama, eu sou o mestre Pokémon. Sim, mas tipo assim, você é tipo... O Brasil também foi campeão de 70, entendeu? Tá ligado? Manuel tá campeão do mundo. Não é assim que funciona. Não é porque você já foi mestre que o mestre é você. Fala mesmo. Alô, posso argumentar? Eu tenho um argumento muito forte contra esse tipo de... Pra essa discussão, eu queria falar agora, antes que a discussão se perca. Meu argumento é o seguinte, eu vou votar por causa da democracia. Porque, veja bem, nem todo mundo pode tentar ser mestre sala e porta-bandeira, né? Só poucas pessoas podem, só quem tem contatos e tal. Só existe, sei lá, quantos mestres salas tipo, existem no Brasil por ano? Tipo, se você nasceu sem uma perna, você não pode ser mestre sala e porta-bandeira. Exatamente! Deve ter uns 30 mestres salas no Brasil atualmente em... Trabalhando. E quantas pessoas podem tipo, querer ser mestre Pokémon. Qualquer uma, cara. Todo mundo pode ser. Só tem que então, mas querer é muito diferente de você conseguir ser, rapaz. Sim, mas você pode querer, cara. O sonho é possível. Tipo, todo mundo tem o direito. É. Sabe? É um negócio mais democrático. Depende só de você. Depende só do seu esforço. Depende só da sua compenetração. Então eu voto no mestre. Ah, mas mestre Sala também. Depende de quantos rodopios por minuto você dá. Aí fica... Não. Depende de contatos, cara. Depende de contatos, de política. Depende de toda aquela sujeira que existe. Ô, Pombo, o Roberto Carlos complicado. Nunca vai poder ser o mestre Sala e porta-bandeira. Mas pode ser o mestre Pokémon. Vai cara. Sim, vai sim, cara. Ele tem a ponta de um peão. Ele roda mais fácil, rapaz. Ele tem uma perna só. O Roberto Carlos é o exemplo da vez, cara. Ele nunca vai poder ser o mestre da porta-bandeiras. Caralho, eu mudo meu voto. Eu voto no mestre Pokémon, cara. Então, olha só. Já temos parabéns, quatro Arara. Votos pro mestre Pokémon. Brito, você quer votar? Eu quero votar. Vota? Eu quero votar no mestre Snuff. Cara, essa piada foi muito boa, cara. Mestre Snuff. Tá bom. Então, 4-1, mestre Pokémon vitorioso do round 4. Vamos para o próximo round. Pode? Oi? Eu preciso pedir ainda? Por favor, eu preciso disso, eu gosto de ser bajulado. Pode, por favor, cara. Você pode anunciar o próximo round? Mas fala com voz de tesão, vai. Que nojento, cara. Não, cara. Eu não vou fazer voz de tesão. E o povo fica muito constrangido quando alguém finge um gemido no microfone. O fone alto pra caralho na orelha aqui. Ô, Pombo, tá eu te amo, cara. Pombo, eu te amo. Pode, por favor, cara. Aí tu fala eu te amo e daqui a pouco começa a fungar no meu ouvido, né? Tu quer me conquistar. Round 5. Mestre Ancião versus Mestre Oliver. Fight. Pra quem não conhece o Mestre Ancião, é do Cavaleiros do Zodíaco, treinou o Shiryu, Cavaleiros de Libra. E pra quem não conhece o Mestre Oliver, é do teste de fidelidade do programa do João Kleber, pegava várias menininhas. Se você não conhece o Mestre Oliver, sai daqui, por favor. Desliga esse podcast e nunca mais volta no meu site. Agora só, o Mestre Oliver já é o segundo troféu que ele tá concorrendo, hein? Pra tu ver, é um cara foda. Pra tu ver, o cara é um bandido. Porque o Bog gosta muito dele. Ele é um cara esforçado. Tem que reconhecer isso. Ele não tem a voz do... Como é que é o nome do cara? Do Vin Diesel, mas ele é foda, né, pô? Ele não tem a voz do Vin Diesel, porque o Vin Diesel é muito sensual, né, cara? Tem aquele vozeirão que tu curte. O Vin Diesel se falar no ouvido, bom, né? Pô, não tem como resistir. Ah, meu Deus, chega de pederastia, chega de homossexualismo. Por favor, cara, Mestre Ancião. Por que que o Mestre Ancião merece levar esse round? Ele é foda, né, cara? Eu acho que o Mestre Ancião, entre todos aqui da lista, ele tá entre os meus preferidos, cara. Ele é um mestre que sobreviveu a uma guerra sagrada, entendeu? É, depois de ter sobrevivido, ele adquiriu uma técnica que ele pôde viver por séculos, entendeu? E aí, permanecer e ainda ser mestre de outros cavaleiros, entendeu? Ele foi foda, ele sobreviveu. Se manteve e depois ainda lutou posteriormente a isso. Ele é um cara foda, ele é um mestre tenaz, é um mestre que sobreviveu ao tempo e é um mestre que repassou aí. Eu acho que pra eu avaliar esse round, eu vou pegar o conceito de mestre na essência dele, que é o cara que ensina os outros. O mestre Oliver não ensinava ninguém, cara. Não ensinava você, que é um perdedor. Ele ensinava muito. Ele não ensinava, ele tipo te humilhava, mas você, tá ligado? Não era um aprendiz, entendeu? Você era um otário. Ele oprimia você. E sinceramente, o Mestre Ancião é muito mais mestre por esse quesito. E o Mestre Oliver já entrou nesse troféu. No próximo ele tenta de novo, cara. Por mim, ele vai tentando aí. É um cara esforçado mesmo. No próximo ele consegue. É o brasileiro da porra. Então, já vota no Mestre Ancião. Pronto. Brasileiro, né? Filha da porra. Já votei. Brasileiro. Britinho, você tem algum comentário a fazer? Eu tenho um comentário a fazer. Eu vou votar no Mestre Ancião porque eu não gosto de gente que rouba a mulher dos outros. Isso aí, moleque! 2-0. Don't be sad! Arara, você tem. Vai tomar no cu! Aqui, ó. You and me together! Isso aí me pareceu uma parada de corno ressentido foda, isso aí. He-Man. Pode ir. Todo mundo começa a rir aqui. Rir de mim mesmo. Fala do cosplay dos outros mesmo, vai. Aquela boca, cara. Vai fazer um Hadouken, vai. Meu voto vai ser, obviamente, pro Mestre Ancião. Porque ele consegue quebrar um bloco de gelo com uma pessoa dentro e não matar a pessoa. Né? Você então, um cara que consegue ensinar isso pra alguém merece ser chamado de mestre. Ele não ensinou pra ninguém. O Mestre Oliver, cara, tipo... Poxa vida, né? Tantas pessoas fazem isso que ele faz o dia inteiro, só não mostra na TV, sabe? Por que, que ele deve ser chamado de mestre? Conheço gente que pega mais gente que o mestre Oliver e, tipo, porra, não fica aparecendo, não fica se mostrando, sabe? Não, como é que é? Ele é o mestre Oliver, isso eu não vou discutir, entendeu? Eu não. Acho que ele é o mestre Oliver e ele tem o seu mérito por ser o mestre Oliver. Eu não vejo ele como mestre. Eu acho que se ele merece ser mestre, eu conheço mais uns 7 mestres que deviam entrar na jogada, cara, só por isso. Você devia, então, aconselhar essas pessoas a... Aí, o mestre Oliver pegou a mulher desses 7 caras, eu garanto. Pera aí. Inclusive, eu não queria falar aqui, mas o mestre Oliver, ele pegou a Shunrei, cara. Caralho! Ela fugiu com 7 picos porque ela tava decepcionada com a vida. Ficou triste porque o mestre Oliver não é homem de uma mulher só, pegou a Shunrei e ela ficou apaixonada, ele jogou ela pro lado e ela... O Shiryu não aguentou ver isso e enfiou o dedo nos olhos. Isso aí, você acha que o mestre... Você acha que o mestre ancião não pegou a Shunrei também, rapaz? O Shiryu toda hora metia o pé, ela não fazia nada, entendeu? Mó otarião. Ela ficava lá sozinha um tempão com o mestre ancião, então acho que ele não meteu o Mario ali também. Isso com 280 e poucos anos lá, usando o misofetamina, velho pra caramba. Isso aí porque o cara ficou roxo, tomando só a pilulazinha azul. O sangue dele foi sendo infiltrado por aqui, lá. Entendeu? E vocês aí de bobeira aí. Ele era roxo de tanta pílula azul que ele caralho, tomava, né? Eu acho que ele ficava da roxo, roxo, porque ele encolhia, aí o sangue concentrava, tá ligado? Aí tinha uma parte que já tava preta, que o sangue tinha concentrado não, tanto, só que eu não vou falar pra você qual era a parte. Quando ele ia pegar a Shunrei, ele ficava pálido novamente, entendeu? Porque ele conseguia espalhar melhor o sangue. Aí ele canalizava a energia vital dele, rapaz. Então não tem discussão, cara. Mestre Ancião acabou. Mestre Ancião, acabou. Tem a pica maior do que a do Mestre Oliver. Isso aí. Pô, roubar a mulher dos outros. Tem cara que vem do futuro pra roubar a nossa mulher, cara. Don't be sad. Mestre Ancião, definido. Pode não ficar triste? Pode, por favor, cara. Anuncie o próximo round aí. Por favor, com essa voz assim. Round 6. Mestre Splinter versus Mestre Miyagi. Fight! Fight! Cara, Mestre Miyagi, pra quem não conhece, Mestre Daniel San, Mestre Splinter, Tartaruga Ninja. E eu já voto no ratão, porque eu acho que o cara pode ter tartarugas. São seres que mal conseguem parar de costas pro chão, tá ligado? Lutarem que nem umas loucas. Merece meu respeito. Mas elas não são só tartarugas, elas são tartarugas, adolescentes, mutantes, ninjas, cara. Não, adolescente tem toda uma especificidade. Tartaruga é o diferencial da praça. Se você falar adolescente, mutante, ninja, você não chama atenção. Se você falar tartarugas, adolescente, mutante, ninja, você, o cara para no tartaruga e já fica abismado, cara. Exatamente, porque se você falar adolescente, mutante, ninja, você pode pensar naqueles caras Teenage Mutants de Beverly Hills e tal, que tinha código e tudo mais. Aí, pela... Eu vou te falar que... Vamos separar o trigo do joio, vai lá. Eu vou falar pra vocês que treinar uma tartaruga mutante ou qualquer coisa que seja deve ser muito mais fácil do que treinar o Daniel San, porque o Daniel San é um retardado do caralho. O Mestre Miyagi o Mestre Miyagi fez milagre naquela porra ali, cara. Sinceramente, posso sempre mandar se escolher. Tu quer uma tartaruga ou você quer esse otário aqui? Eu ficava com a tartaruga fácil. Mas, cara, o Mestre Miyagi era meio um safadinho, né, cara? Ah, vim aqui, insero aqui meu carro assim, primeiro pra esquerda, depois pra direita, e no final das contas o cara inserou o carro. Malandro! Pintou o muro, e aí depois, tá bom, valeu. Aí usaram a magia do cinema e o moleque ficou o ninja do milênio. Fluff, você via malícia no treinamento do Daniel San? Não, não. Só cara, eu via, tem, né? Você tem que procurar um médico com urgência, cara. Que pelo isso? Amor de Deus. Pelo amor de Deus. Peraí, você é muito ingênuo de achar que o médico... É que o Fluff foi abusado, rapaz. Do rapaz. A pessoa te dá bom dia, você já pensa que quer te comer, cara? Não é por aí, não. Tá explicado por que a fantasia de Sakura, cara. Isso tudo aí é marca do Pedro. Olha só, não vou pedir de novo. Vamos parar de falar de como é que o que tu vai pedir, cara? De cosplay, tá? Você só pede pras cartas. Eu tinha 11 anos, não tem nada a ver falar disso agora. Já tem muito tempo. Não tinha 11 anos, não. Já tem muito tempo, entendeu? Não tem nada a ver. então... Cara, se você tinha 11 anos, quantos anos você tem agora, que mal lhe pergunte, assim? Eu fiz 23 agora. 23? Ou seja, né? Caralho! Sakura Card Captor nem tinha sido criado quando ele fez cosplay pela conta dele. Cara, você tem a minha idade, cara. Com 10 anos eu tava jogando bola, tava batendo figurinha. Pô, tava fazendo cosplay de Sakura, demorou, cara. Demorou pra responder por quê? Tá batendo outras coisas também, mas eu não sei como é que funciona, assim. Não sei qual que é o público-alvo do podcast. Não, o nosso podcast é mais 18, já taxado logo de cara. Porra, se passar alguma coisa, a gente pode deixar, entendeu? Sakura Cardcaptor de lado, tá? Não quero mais piadas. Por favor, povo. Você pô, podia falando. Colocar o Mestre Clow, né? Mas tudo bem. Caralho, não. Porque seria uma ofensa direta à minha pessoa. Eu ia ficar muito chateado de... eu nunca ia querer que ele ganhasse. Ai. Então, pera aí. Pombo, você já votou, cara? Ou tô confundindo as coisas? Não, é Mestre Miyagi, pô. Muito mais foda do que um rato sujo. Só porque ele... Tá, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Bode, tem... O Destruidor é mais foda do que o Mestre Splinter. Ah, olha, rapaz, olha o que você tá dizendo aí. É muito mais foda mesmo. Bode. Pombo foi brilhante na colocação dele. Se o Mestre Miyagi conseguiu tirar o Daniel San, cara, aquele rato não fez porra nenhuma, cara. Parabéns, Mestre Miyagi, você é o cara. Cara, você, cara, tem algum comentário? Eu vou votar no Mestre Miyagi porque, além de mestre, ele também era soldado e lutou na guerra, né, cara? É verdade, cara. Porra. É verdade. Né? Tipo, pô, o cara é muito foda, ele não tem como comparar ele com um rato que vive no esgoto e com medo de todo mundo. Como é que você compara, né? Não tem como. Eu voto no Mestre Miyagi, pô. Então... O Mestre Miyagi já ganhou, mas Britinho, você quer votar, cara? Eu quero votar. Eu vou votar, deixa eu pensar quem eu vou votar. Eu vou votar no Mestre... Eu vou votar no Mestre do Snuff. Mentira, caralho. Mas para com isso, deixa... cara. Porra. A piada foi muito boa, cara. Que isso, tem que aproveitá-la ao máximo. Eu acho que eu voto no Mestre Miyagi, porque ele pega a mosquinha com hashi e ele é alcoólatra. Cara, ele é alcoólatra e ele fica bêbado na frente dos alunos dele. Olha só, não queria falar, não, mas vocês estão desperdiçando argumento. O cara já ganhou, então deixa pra argumentar na próxima. Ao contrário dessas merdas que você vota, o Mestre Miyagi tem muitos argumentos, cara. Muitos argumentos. Eu vou aguardar. Então tá bom. Então vou acabar esse round por aqui. Quero ver quantos argumentos mais você vai poder me dar no próximo round, tá bom? Beleza? Então beleza, o Mestre Miyagi levou, gente. Pode, por favor, cara. Próximo round. Round 7. Mestre dos Magos versus Mestre Golias. Preciso de um estágio. Fala, mestre. Olá. Olá. Olá. alguém... Claro, Mestre Golias, pra quem não pegou, esse cara da Praça Nossa que fazia esse... Fala, mestre. Olá. Olá. E eu não vejo motivo pra ele estar aqui concorrendo com o Mestre dos Magos. Tá maluco, entendeu? Rapaz. Capeta em forma de guri. Eu acho que alguém vai defender o Mestre Golias? Só pra começar. Eu vou. Então, vamos. Então, Pombo, depois o Arara. Nessa ordem. Vai lá, Pombo. Por favor. Sou eu? Então, vamos lá. Cara, o que acontece? Só as aves, né? Vão defender aqui. Só as aves. Não, cara. O mestre é foda, cara. Vocês estão aí já colocando o cara pra baixo. Não existe isso, não, cara. O mestre, pra começar, tá? O mestre dos magos, ninguém sabe direito. Pra mim, ele era uma ilusão somente, entendeu? Nunca ficou bem claro. Não, pra mim, não era nem o mestre de verdade. Era só a porra de uma miragem que ficava aparecendo e desaparecendo. Por outro lado, o mestre Golias, cara, era um cara foda. Ele sempre aparecia, pra quem não lembra, com aquele turbante maneiro e um óculos Ray-Ban, né? Ou algo parecido. Cercado de mulheres, moleque, no meio de uma praça que tinha o Carlos Alberto sentado no banco. E todo mundo parava pra ouvir o mestre, cara. Ele era o conselheiro de todo mundo, cara. O cara era foda, todo mundo. Aquela velha, não lembro nem se era a Ruth Ronce que fazia a velha da Praça Nossa. Acho que era a Ruth Ronce. Ela vinha pedir conselhos, cara, pro mestre. Era foda, cara. Ele doutrinava todo mundo sentava assim na praça e ficava ouvindo o que o mestre ia falar, cara. Ah, mestre, a Ruchon se virava pra ele, o que eu faço? Meu marido não quer mais me tocar, o que eu faço? Ele ia lá e dava conselho e a velha estava bem, rapaz. Era uma parada sinistra. Verdade. Sabedor de tudo, rapaz. O cara é foda, muito sábio. Mestre foda, muito melhor do que esse mestre dos magos aí que me conhece. Verdade. Então, Pombo, usa sua linguagem de Pombo e passa a palavra pro Arara, por favor. É isso aí. Você agora. Arara. Bom, então. Eu não entendi sua última sílaba, Arara. Você pode ver. Arara. Fez agora? Beleza. Vou utilizar o argumento do meu querido amigo Fluffy. E falar sobre o conceito do mestre, né? É verdade. O mestre é o cara que ensina, que faz conhecimento, que orienta e tal. Como o meu amigo Pomba acabou de falar, o mestre Golias, ele orientava dezenas de pessoas por fim de semana, né? Agora, o mestre dos magos não conseguia orientar nem 5 crianças a sair, tipo, a voltar pra casa. É verdade, cara. Uma pessoa que não consegue isso é um incompetente, sabe? É verdade, cara. Tipo, eles tinham armas mágicas e tudo mais, e toda semana tinha um portal pra casa, eles nunca conseguiam voltar. Por quê? Porque não tinha um mestre ajudando. Se o mestre pelo menos ajudasse alguma coisa, né? Então, o mestre Golias não tem discussão, não tem o que falar. É ele. Eu não vou deixar nem o nego falar mais, eu vou mudar meu voto, voto no mestre Golias também. Tá 3-0 já ganhou. Alguém quer argumentar alguma coisa? Que isso, cara? O mestre dos magos era o próprio Morre Diabo encarnado, cara. O Morre Diabo não, ele era o próprio. Morre Diabo. É por isso que ele não deixou as crianças voltar pra casa. Ele gostava de espalhar a maldade. O Demolidor era um anjinho. É sério isso, cara? Muita psicodelia. Então eles estavam fumando crack na rua. É sério? Aí terminou todo mundo indo pra clínica de reabilitação. Todos eram junto X-Men. Junto com a Mel da novela do clone. Era o desenho do X-Men aquilo. Isso aí. Bode, você tem alguma coisa pra falar, cara? Cara, eu achava que o Mestre dos Magos era um dos favoritos pra levar esse troféu, cara. Mas o nosso querido Arara e o nosso querido Pombo foram tão, tão felizes nas argumentações que... Eu voto no Mestre Walla! Nada mais do que a verdade, cara. Eu fui convencido. Caralho. Ele aconselhava a Ruth Ronce, cara. Nada, cara. Aconselhar talvez a mulher mais velha do universo. Caralho, eu não imaginei isso vindo, cara. Eu não imaginava isso vindo, mas parabéns, mestre Golias. Próximo round. Accidents out on the highway to somewhere they tell. Pode, por favor. Nosso último round da primeira rodada. Então, talvez eu vou fazer diferente. Eu quero já falar aqui, galera, precisa de um estádio. Então, voltando. Mestre, round 8. Mestre do Santuário, preciso de um estágio. Versus, preciso muito. Mestre Yoda, fight! Tá bom, entre os estágios do bode, ele quis dizer Mestre do Santuário dos Cavaleiros do Zodíaco contra o Mestre Yoda. Não preciso falar de onde ele é. Então, sim. Olha só, eu tô bem encucado aqui, galera. Eu também. Porque são dois campos diferentes, né, que eles atuam. E os dois são muito fodas, são muito bem reconhecidos. Mas o Mestre do Santuário, eu nunca vi ele como mestre em prática. O Mestre Yoda, no último filme, nós vimos ele em prática, lutando. Sim. Eu não sei o que fazer. Eu sei. Seguinte, vocês conhecem um ator chamado Samuel L. Jackson? Conheço. Vocês conhecem? Conheço. Ele é conhecido como Samuel Motherfucker L. Jackson. Uhum. Em Guerra nas Estrelas, ele está no lado do... Mestre Yoda. Você viu ele falando um palavrão? Não. Claro, por respeito ao Mestre Yoda, Samuel Jackson, que pensa em falar um palavrão, não teve coragem de falar um palavrão ao lado de Yoda. Então, meu querido, Mestre Yoda na cabeça, esse duelo é inútil. Grande Mestre, Saga, vai tomar no cu, você é um merda. Que isso, cara? É, o Saga se corrompeu, né, cara? Eu não sei exatamente que etapa do Grande Mestre a gente tá falando. É, tá porque falando assim, porque considerar o Saga, eu acho foda. Eu acho que o Saga levaria tudo na face da Terra, mas... Ele levaria tudo, né? Olha a Mona se revelando, tá curando. Até o meu coração. Eu não vou votar ainda, vou deixar pra ser convencido depois. Então, Britinho do microfone apitante. Se tem alguma coisa pra falar, cara. Do microfone o quê? Apitar. Será que em casa aqui soltaram fogos? Eu moro em uma zona... Não, o microfone do B tá fazendo tipo... Ah, é? Ah, vai, ela... Bichinho, você tem alguma coisa pra falar, cara? Algum argumento já embasado aí? Eu tenho. Eu sempre tenho alguma coisa pra falar. Algum dado muito verossímil e caótico. E o que eu acho? Eu acho que eu fico com o Mestre Yoda. Porque o outro não é um cara legal, não. Ele tem um cabelo branco, o Mestre Yoda é quase careca. Pô, o Mestre Yoda já é um cara desfavorecido pela natureza, cara. O cara é baixinho. Eu. Mestre, tem uma dica, fala que tem uma energia muito ruim. O mestre Yoda tem energia muito boa, diferente do mestre. Mestre Santuário, que tem energia muito ruim e até me contamina. Eu fiquei com os pelos aqui do braço todo oriçado, só falar do Mestre Santuário. Cara, o cara tem a energia pesada, meio assim. Cara, mas ele entra na sala, as plantinhas morrem. Sabe? Não, mas isso é uma competição de mestres ou uma competição de Feng Shui, cara? Porque não. Não, tô entendendo. Qual é que é essa história da energia aí? O que significa cor não, verde do Feng Shui? Mas a gente quer um mestre que joga a gente pra cima, né, cara? O cara que tem. O cara que é pura maldade, assim. O cara alegre? Fred Mercury seria um bom mestre? Não. Prateado. Mas olha só, eu acho que o mestre santuário tem esse nome meio que errado. Ele é tipo o imperador do santuário, não mestre. Porque ele, tipo... Ele é mestre porque, teoricamente, ele orientaria os Cavaleiros de Ouro, né? Mas não é o que acontece, cara. Ele só, é só um cargo, tá ligado? É um cargo de liderança. De repente, no original, nem é mestre, tá ligado? E traduziram pra cá como mestre do santuário. Ah, vamos tirar isso a limpo. Vamos discutindo que eu vou tirar isso a limpo enquanto vocês... Não, o Sá não era o mestre do santuário. Ele era chamado de O Grande Mestre. É verdade. É verdade. E de... Na Lost Canvas, que o Pombo tá assistindo. Tá em qual episódio de Lost Canvas, Pombo? 21, tá saindo aí nessa semana. O último semana, que ele foi o 13, todo dia o Pombo vira pra mim. E aí, cara, tá no 21 já, tá no 21 e eu... Tá no 21, muito bom, hein, pra quem não viu, tem que ver Lost Canvas, muito bom. Tá no 21 no Lost Canvas e Guerra do Trono, tá em qual? 9. Eu tô no meio. Porra, moleque. Ah, tá, só isso, obrigado. E aí, Pluff, tá maluco? É uma competição de série, é isso mesmo? Tô. É o mestre das séries agora, mudou o cast. Isso aí, mestre das séries. E eu só, vou sugerir uma coisa. Eu quero que toque então a música do Mario do Elevador agora, enquanto a Arara volta com a nossa informação privilegiada. Meu Deus. E tô procurando pra ver se pelo menos eu acho em inglês pra conseguir referenciar aqui. Você começa a falar em qualquer língua. Não, cara, tipo, eu tô procurando por Jimmy Saga, né? Tipo, porra, tem vários aqui, caralho. Mas eu te pedi japonesa. Exatamente isso que eu tô fazendo, tô aqui, porra. Ok, ó, tipo, eu achei, ó, tá no que eu tô procurando, ó, só. E esses personagens sem ser. Você sabe japonês? Um pouquinho, assim, mimozinho. Você tem como agarrar um estágio, cara? Ah, pronto, então vai dar um sinal já. Se nada der certo. Cara, eu acho mais fácil eu te ensinar japonês do que te arranjar um estágio. Nada não. Bem, fala que foi o universo. É, volta e fala que é prof. grande professor, sei lá, grande rei. É uma prova que significa amor e chuva ao mesmo tempo. Tudo em japonês, quando eu falo não, meu nome significa o amor que vem da chuva, sabe? Esse papo estranho. É tipo índio também. É índio, né? Não é vermelha. Ah. Urso sentado. Esse não tem muita graça, não. Esse é engraçado pra caralho. Ah, deixa eu ver isso aqui. Meu Deus, é a piada mortal. Aham, eu descobri. É, o nome dele é, tipo, Ares Kyoko, que significa Papa, Mestre do Santuário. Ah, é Papa, é verdade. É grande pulpe. É grande pulpe, é verdade. O boneco vem com grande pulpe. Eu comprei não, viu, boneco. Vem grande pulpe, verdade. Não, eu tenho assim, os gêmeos, tem em casa, assim, grande pulpe, é verdade. Então, podemos retornar aqui. Então... Arara, oi. Você retornou. Qual é a informação que você trouxe pra gente? O nome original do Ares em japonês é Ares Kyoko, que significa papa. Ele é tipo o grande papa do santuário, ele não é um mestre. É. Uma papa? Então... Ele papa as garotinhas. Todas aquelas amazonas passaram no trono do grande mestre antes. China, ele é Maria, tipo Marcelo todas Camilo elas. Ele é tipo Marcelo Camilo do santuário. Ele é tipo o papa tudo, né? O papa de Shifai. Então, pelo poder a mim concebido, eu desqualifico agora o mestre do santuário, porque ele não é mestre, ele não tinha nada a estar fazendo nesse campeonato. Cara, muito isso bom. Foi igualzinho àquela frase da Sakura quando ela tá libertando a carta, cara. Pô, pelo tá poder do Mago Polo, a mim concebido, não sei o que, liberto. É, o Plus concebeu alguém que boiola. Olha só. Já pedi pra vocês pararem de falar de Sakura Card Captors, não foi verdade? Então, Acabou. O mestre Yoda levou o último round da primeira fase. Vamos agora sortear... Faz uma encomenda pro cara dos motivacionais. Vamos sortear agora as quartas de finais. Galera, nós pegamos aqui quem passou da última fase, jogamos no random.org pra sortear a segunda fase. Pode já mudar a vinheta da segunda fase? Perfeito, quer que mude? Eu quero, pode fazer outra pessoa também, de repente muda mais, né? Perfeito, faz você então. Toma! vou te imitar então, então tá bom. Então, round one, Mestre Kami versus Mestre Miyagi. Será que tá me imitando também? Relembra que eu preciso de um estágio aí. Então você me imita agora e você apresenta, vai lá. Cara, então, podcast Tanguinha! Liberte-se! Vai, introduz aí a parada. Então, gente, o mestre Kami, como vocês sabem, é o mestre do Goku. O mestre Miyagi é o mestre do Daniel-san. E aí, Arara, quem ganha? Pareceu com o Prado e Washington, cara. Tô só... Cara, ok, vou começar o argumento. Na verdade, eu não ouvi os argumentos que fizeram o Kami ganhar. Eu entrei na metade, então tá tudo muito zoado. Agora, eu, pessoalmente, votaria no Mestre Kami, né? Primeiro porque, porra, ele é um mestre estafado, né? E segundo que ele ensinou muito mais gente que o Miyagi. Então, não tem como comparar, né? Então, o Miyagi... Ele é um mestre legal e tal, tipo, lutou na guerra, gente. Ele era muito melhor do que a última alternativa. Agora, comparado com o Kami, que treinou metade da Terra pra enfrentar aliens, cara, pô, não tem como comparar, né? Metade da Terra, cara. É, tipo, todos os guerreiros fortes da Terra passaram pelo Kami pra aprender o Kamehameha e bater nos aliens, pô. Imagina quantas mulheres não arrumaram pra ele, né? Até que morreu pro Cyberman e tal, tipo, os homens planta lá, não sei o que. Mas tudo bem, não importa, né? Eu concordo, eu acho que o Mestre Kami é muito melhor do que o Mestre Miyagi. Eu nem queria que o Mestre Miyagi estivesse aqui, entendeu? Então eu já começo votando no Mestre Kami também. Então 2-0. Então eu tenho que entrar em ação, eu tenho que argumentar. Argumenta. Eu vou apelar para a brilhante estratégia do nosso querido Paulo. Olha só, Mestre Kami tem os méritos dele, ele era o homem mais forte da Terra até então. Mas olha só, você treinar um Saiyajin, que é um povo guerreiro, mutante, ninja, adolescente mutante ninja, que tem um rabo, que fica louro e que destrói planetas, é muito fácil, cara. É muito fácil. Quem era o aluno humano dele? Kuririn, o que Kuririn fez o desenho inteiro? Nada. Que fique bem claro que o Goku. Que fique bem claro que o Mestre Kami, ele não ensinou o Goku a mandar o Kamehameha. O Goku, por ser dessa raça guerreira e tal, ele aprendeu só olhando. O Mestre Kami fez uma vez o Kamehameha. O Kamehameha e o Goku foi lá e aprendeu, mandou, destruiu o carrinho lá. O Goku tinha essa aptidão já pra magias, né? Pra ser forte. Então ele conseguiu aprender rápido. Mas cara, não quer dizer que se o Mestre Kami pegasse o Daniel San, não faria ele aprender o Kamehameha, cara. Cara, a gente tem que pegar os alunos normais de cada um. O Mestre Kami criou o merda do Kuririn e o Mestre Miyagi pegou o Daniel San. E Daniel San dá um chute da águia no Kuririn, ele ganha todo mundo, isso aí. Leque, Mestre Miyagi na cabeça. Presta atenção, o Kuririn... Cara, você acha que o Kuririn ganhava do Cobra Kai? Você lembra do Dragon Ball? Plano. Você acha que o Kuririn ganhava do Cobra Kai? Olha, não ganhava, chuchu. Moleque. O Cobra Kai dava um sossega palhaço no Kuririn e o Kuririn voava longe, cara. Sossega palhaço, que delícia. Isso derruba até o Kid Bengala. Hein? Eu parei, sossega palhaço, cara. Sossega palhaço. Não, peraí, cara. Vou achar aqui, vou procurar se tem algum filme pornô com esse nome. Arte de Sossegar o Palhaço. É, que preste atenção na foto que eu vou enviar, que eu vou anexar aqui. E você me diz que isso aqui não é um excelente aprendiz da pessoa bem vivida, tá ligado? O dia que o Daniel Sand desenvolveu um bigode que nem esse aí, cara, eu digo que ele foi bem treinado, moleque. Impossível. Kuririn é um cara muito mais completo do que o Daniel Sam. Kuririn velho, engravatado com bigode, você acha que esse é o destino de um guerreiro? Enquanto o Goku tava no universo salvando... Mas peraí, você acha que o Daniel Sam... O Kuririn estava com um bigode? Meu Deus, você está argumentando contra? Presta atenção, cara. Olha só, primeiro... O Fluff tá querendo dizer que o Mestre Kami é o melhor mestre porque ele botou cabelo na cabeça do Kuririn. Bigode é um título de nobreza. E o Daniel Santos, acha que ele foi algo mais além do que aquele torneiozinho idiota lá? Pera aí, então o mestre é quem faz nascer pelos no seu rosto? É isso que você tá querendo me dizer? Não. Um mestre bom, ele não ensina só a lutar. O mestre Golias não é bom porque ensinava ninguém a lutar. O mestre orienta. O mestre tem que dar bons valores pros seus alunos. E ele ensinou o Kuririn a deixar de ser um guerreiro, a fazer guerra e matar pessoas, e a ser um cidadão produtivo da sociedade. Então eu acho... Claro que não, conceito... cara. Não. O Kuririn saiu da... Era o mais safado ainda. Nada disso, moleque. Nada disso. Se não fosse claro, vocês, o Kuririn, se tornou um cidadão de bem, cara. Uma pessoa produtiva pra sociedade, cara. O mestre Kami não. Foi o... Isso é o que o desenho te mostra, cara. Que cidadão produtivo, cara. Ele comia um robô, cara. Ele comia um robô. É um japonês divertido. Que valor. É o cara da novela. Passou, cara. O Kuririn é o maluco da novela, mano. Presta atenção, moleque. Na sociedade atual, cara, você tem que ser considerado, cara. Comer robô é considerado sim, maneiro? É. Olha só, homem com homem é com 60, porque não vai aceitar comer com robô. Caralho, mulher, morde a sopra pro Kuririn, morde a sopra o nome da novela. Isso ficou muito pesado. Eu acho que eu não posso falar isso. Pode. Só pode gravar. Responsabilidade jurídica da Tanguinha Corp zero. Olha só, você aceita um homem com árvores, seu mestre ser gay, e você não aceita homens com robôs, cara? Cara, eu aceito tudo. Você pode fazer o que você quiser, a bunda se... Não, cara, não cara, tá não, pera lá. Vamos deixar o negócio certo. A Android, ela não é uma robô, né? Ela é uma humana tecnologicamente modificada, né? Porque senão ela não poderia ter filhos. Ela só tem filho porque ele pede pra camisa mãe e ela se torna humana. Porque há 18 anos. Pronto, até olha só, ela virou humana. Calou. Você acabou de perder o argumento. Como é que é a frase aí do cega palhaço, tá ligado? Você perdeu, moleque. Você falou que ela virou humana e quer usar como argumento que ele comia robô? Pode. Ela virou humana porque ele tem amigos fodas que conseguem mudar a realidade. Olha, ele, cara, ele é uma situação dele, ele roubou dele. Ele ou é demérito do Daniel San? É demérito dele, cara. Daniel Sam pegou a lourinha do Cobra Kai, cara. O Daniel Sam, cara que é fantasiado de chuveiro pra uma festa, pega a lourinha gostosa, porra. Daniel Sam é foda, cara. Isso é mérito do Miyagi, porra. Cara, ele pegou a lourinha foda, mas tipo, no filme seguinte já perdeu. Não. Perdeu, mas ele pegou a japinha. Esse daí casou com a Android, ele cara. Ele chuveiro pra uma festa fantasia, cara. Qual é o problema? Mas porra. Ele perdeu a mulher pra AIDS. Peraí, gente, olha só. A discussão tá muito generalizada já. Vamos encerrar por aqui, vamos votar. Entendeu? Democracia. Eu voto no Kuririn. Arara, quem você vota? Kuririn? Kuririn, tá vendo? O cara tá se divertendo tudo, rapaz. Kuririn, não sabe nem quem tá votando, cara. É o mestre do Cifo, cara. Kuririn, cara. E onde é pra Beth, Arara, por favor. Ok, eu voto no Mestre Kami. 1-1. Ih, eu votei no Kuririn, agora que eu me liguei. Cara, faz o seguinte, volta no Miyagi, você tá confuso, vai lá. Volta no Mestre Kami, pronto, 2-0. Pode, por favor, cara. Óbvio que o Mestre Miyagi, porra, que Mestre Kami, caralho? Não, quero argumento, não, quero votação, 2-1. Britinho, seu voto. Não quero falar com o Bandeirante. Mestre Miyagi. 2-2, pombo. Cara, eu voto com certeza no Mestre Miyagi, cara. Ah, vai tomar no cu, cara! Não, que mas isso? Com certeza, moleque! Não, mas com certeza, não tem dúvida, cara. O Mestre Miyagi, cara, ele treinou um cara que não tinha capacidade nenhuma, cara. Era uma ameba, entendeu? Enquanto o Mestre Kami treinou o Saiyajin, que treinou o cara com aliás, com olho na testa não, foi até o outro mestre. Porra, treinou só cara fuderengo, musculoso, só, sinistro. O Yanchi é fuderoso, porra. O Yanchi não é poderoso, caralho. Ah, o Yankee tinha medo de mulher, mas, porra, bota o Yankee na frente do Daniel San aí que tu vai ver o que é bom pra tosse pra ele, cara. Cara, eu falo, pega todos aqueles discípulos do Kami, bota em frente ao Cobra Kai, cara, ninguém fica de pé. Ninguém fica de pé, cara. Cobra Kai só falando, você é um merdinha, você é um perdedor. A galera começa a acaba de com eles, né, cara? E eu digo mais, cara, se o Yankee encontrasse o Daniel San, acho que ele ia ficar envergonhado e ia sair sangue do nariz dele pensando que é uma mulher. Com certeza. Então tá vai, bom, fala gostoso, Fluff, fala quem ganhou, fala. O mestre Kami perdeu. Quem ganhou, fala. Não vou falar quem ganhou. O Daniel Sam ganhou. Pronto, vamos pro próximo round. Os dois mereciam, né? Os dois mereciam, né? Esse moleque não é uma escolha ruim, assim. Não, é... Se o Smash ganhar, eu vou ficar chateado, mas... Kami... Vamos pro próximo. Bombô, você tá aí de bobeira, cara? tô querendo mudar um pouco os segundos do round. Anuncia o próximo round aí. Que responsa, velho. Round 2 das quartas de final. tem que mandar em inglês, porra. Round 2? É. Round 2 das quartas de final. Paimei versus Mestre Pokémon. Por favor, faltou uma coisa só no anúncio. O versus. Não, versus também. Galera, olha só. Tô precisando de um trabalho, gente. Tá foda. Não tô brincando, não, gente. Não vai isso. Isso aqui é um emprego, cara. Que não envolva vender meu corpo, cara. Não é vender. Você pode doar também, se você quiser. Ah, tá. Beleza. Aí sim. Então, tudo bem. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de Top Term. É, Pai Mei versus Mestre Pokémon. Eu vou passar a bola pro Pombo. Pombo. Obrigado. Você puxou. Qual das duas? Você. As duas bolas estão pra você. Pai Mei e Pokémon. O que você vai fazer com as duas? Pô, cara, essa hora? Não, deixa pra lá. É, cara, Pai Mei e Mestre Pokémon. Eu sou um cara suspeito a falar, cara. Porque. O que acontece? Enquanto o Pai Mei só tem o golpe dos cinco dedos. O mestre de Pokémon, ele tem o golpe das 6 Pokébolas, cara. O que, que são 5 dedos enquanto você pode usar 6 Pokémons, se bobear de 6 tipos diferentes, entendeu? Não tem como, cara. O mestre Pokémon, ele vai estar sempre favorecido, porque ele vai ter a ajuda das grandes criaturas que podem ser guardadas em microbolas e depois usadas em torneios especiais. Olha só, a isso Pokébola, aí. Ela captura Pokémons. Alguém já usou a Pokébola no humano? Será, não funciona. Cara? Não funciona? Não. Você tentou? Não, em humano funciona. Em humanos funcionam as cartas. Criado pelo Mago Flow. Cara, com os amigos que você tem, você não precisa de inimigo, né? Eu isso, cara. Eu vou me estressar com essa galera aqui, cara. Caralho, o pior é que depois eu fico na edição cortando essas porra todas que eles falaram. A gente já viu até hoje que ninguém sabe que você fez as coisas de Sakura porque saiu na edição. Não, mas até agora minha foto pelo menos não foi pro ar. Não, foi não. Tô tranquilo, vamos lá. Mas tudo bem. A Pokébola, será que se o mestre Pokémon chegar a tocar a Pokébola no Pai Mei? Será que ele consegue capturar o Pai Mei, cara? Não, vai fazer só um galo, cara. Vai fazer um galo, né? Eu tô imaginando ele liberando o Pai Mei pra ele. Pai Mei, Pai Mei, Pai Mei! Sacudindo a barba, assim. vamos lá, gente. Eu preciso de. Eu já vou começar votando no mestre Pokémon, porque o Pai Mei já era pra ter ficado no anterior. Não, eu quero fazer uma pergunta muito relevante. Quem é o mestre Pokémon? É a criança retardada que fizeram seu Pokémon azul? É o Ash, aquele merda? Ou seria o glorioso Jerry? É a silhueta com uma interrogação dentro, tá ligado? E 6 Pokémons. Ele tem 6 Pokémons, entendeu? A forma física dele é indefinível. O mestre Pokémon, ele não é uma pessoa, ele é um conceito. Ele é um objetivo do humano, assim. Ele é aquilo que todo mundo almeja ser, entendeu? É como, por exemplo, o Roberto Justus, cara. Ninguém é Roberto Justus. As pessoas só almejam ser Roberto Justus. Entendeu? Verdade. É qualquer um que ganha da Elite Four. Olha só, o povo não sou uma ideia boa. Se você pegar o Pai Mei e falar, Pai Mei, tá aqui Elite Four, ganha. Ele leva? Eu acho que ele não leva um, cara. Não leva um. Ele perde a Agatha, porque a Agatha usa pokémons fantasmas e lutador não acerta fantasma. Tá aí, Pai Mei. O Pai Mei teve uma derrota ridícula. Um cara tão foda como ele não poderia morrer por um peixinho envenenado, sabe? É uma vergonha, cara. Eu voto no mestre Pokémon, já adianto meu voto. 2x0, mas... Vou argumentar, é a hora do meu argumento, olha só. Por favor. A força de um mestre é medida pelo mestre ou por seus discípulos? A depender. Isso é um argumento muito bom. A depender. Porque olha só, o mestre Pokémon, ele por si só não tem força nenhuma. Verdade. O mestre Pokémon, ele não é forte, ele tem capangas. Capangas? Não são capangas, são amigos. É o poder da amizade. Não. Na maioria é capanga mesmo, nem vem. E são discípulos. Só o Ash que fica chorando porque a Butterfree foi embora. Ô, capanga, escolhe você. Capanga. Eles são seus alunos, os pokémons, cara. Não, tudo bem, mas olha só. Se você vai medir discípulo por discípulo, então você tem que colocar a noiva versus os pokémons. Não, a noiva contra os pokémons, cara? A noiva contra a Elite Four. Cara, a noiva, se você vai comparar discípulos, a noiva matou 66 doidos lá naquela cena fantástica. Matou 66 de uma vez só, o que ela não faz com 6 bichinhos de plástico? E elucidiu, né? Elucidiu. Ah, elucidiu, exatamente. Ela entrou na igreja universal e matou os 300 de Gideão. A noiva, assim como o Pai Mei, é do tipo normal, cara. Ela não é um personagem completo. Ela vai lutar contra o Gengar e vai perder. Não tem como ganhar do Gengar, cara. Tem, cara. Você usa Intimidate. Com Intimidate ele foge da batalha. E aí você ganha. Ah, porque a noiva é muito foda. Você tem que escolher então 4 golpes pra ela aí. Quer dizer que sou eu contra os mestres Pokémon, é isso? Você controlando a Uma Truma. Cara, não, o Pai Mei não ganha nem do Psyduck zangado. Peraí. Alguém além do Arara tá defendendo o Pai Mei? Não. Vamos tá defendendo o Pai Mei, Pomo? Não, ele tá uma porrada do Psyduck. Arara, você quer argumentar ou você não quer argumentar? Você quer dormir? Não, eu ainda acho que você não pode medir a força de um cara por causa dos capangas dele. Se fosse assim, o Mestre Bison ganhava. Mas, cara, então faz o seguinte, vai lá encarar as 6 pokebolas lá. Mestre Bisonho. Você não colocaram o Mestre Bison, cara. Que história é essa, né? Mas tudo bem. Nossos argumentos aleatórios são inquestionáveis, cara. Você não pode... É verdade, cara. A gente esqueceu do Mestre Bison. Ninguém falou Mestre Bison, cara. Ele é Mestre Bison? É Mestre Bison o título? Parabéns a todos que bolaram a pauta. A gente desesperado atrás de Mestre esqueceu do Bison. Não, o Bison não é Mestre. O Bison é Mr. Bison. Que isso, o quê, cara? É Mike, mas não, tudo bem. Não é Mestre não, cara. É Mr. Bison. Pô, deixa o Mr. Bison pra lá. Vamos lá. É o Mike Bison. Mike Bison. Mike Bison. O Mike Bison não tá aqui. A Uma Truma perdeu pro Gengar. Então, 4-1 pro Mestre Pokémon. Próximo round, né, gente? Mestre Yoda contra Mestre dos Smurfs. Um voto pro Mestre Yoda. Eu voto pro Mestre Yoda, porque o Mestre Yoda é verde e o Smurf é azul. Eu prefiro verde. Pronto, 2 votos, argumentos de não. Vocês estão menosprezando a situação, veja bem. O Mestre Smurfs, ele cria uma sociedade arcaica, praticamente rural, sabe? Que basicamente trabalha na agricultura, em latifúndios e tal, usa o sistema de plantation, monocultura e grandes propriedades. Já o Yoda, ele treina um exército intergaláctico, cara. A força de defesa do conselho whatever lá do Star Wars, sabe? Ele é um mestre Jedi. Isso tudo bem, pode dizer que você concorda com a gente. É verdade. 3-0. Como você quer falar? Cara, só tem que concordar que é o Yoda e tal. Ele não é um desenho, ele é um fantoche, que é muito mais maneiro. É isso aí. 4-0. Brito, você quer falar alguma coisa? Pô, eu queria votar no mestre do Snuff. Mas você não vai votar no Yoda. Eu vou pedir agora uma salva de palmas pro mestre dos Smurfs. Menção honrosa por ter chegado até esse round. Parabéns, mestre Smurf. Lembrando que ele só passou porque a gente tava com um problema de votos aí. Mas tudo bem. Empatou e a gente não podia desempatar, a gente teve que levar ele. Então eu vou aproveitar esse round que tá tranquilo pra... Galera, se você souber alguma vaga de emprego... Britinho! Eu. Por favor, cara, você pode fazer as honras de anunciar o último round dessa rodada? Uhul! Aí, aquela garota com a plaquinha. Quem é o último round? Ah, cara, eu não sou retardado, não. Não preciso escrever, não. Eu sei contar. Em pares, assim. É a luta do século, cara. Vai ser muito maluco e sincero. É o mestre ancião contra versus... o... Não, contra, porque eu sou brasileiro, não desisto nunca. Contra o mestre Goliath! Olá, mestre! Difícil. Eu também estou aqui, cara, pensando. Eu voto no Goliath porque ele é engraçado. O mestre ancião é depressivo. Mas o mestre ancião é engraçado, cara. Você Puxa, ri não passa não, uma energia boa, não. Puxa, da energia ruim. Valeu, Fábio Renato. Mas olha só, a gente tava falando aqui, o argumento do último round pro mestre ancião foi que ele também pegou várias mulheres, assim como o mestre Oliver. Mas o Golias vivia rodeado de mulheres, cara. Sim, sim. Fala. Então o argumento que a gente usou no último round pra defender o mestre ancião não pode nem ser cogitado dessa vez. Então alguém tem que salvar o mestre ancião por outro caminho aí. Alguém tem alguma ideia? Não, mas olha só, o mestre ancião ele precisaria conquistar a mulher e tal, e pegar e falar, não, porque você tem que sair comigo, eu tenho 180 anos. O Golias, cara, a mulher ia chegar nele, ia pedir conselho, ele ia falar, bom, em virtude do que você tá me falando, eu acredito que você deve mamar minha rola. E a mulher... Que isso, cara? Pode botar um marcador aí na hora que eu tava falando, foda-se. Mas é isso que aconteceu, entendeu? Então eu acho que nesse aspecto, né? Sem decidir voto ainda. Nesse aspecto, o mestre Golias leva ampla vantagem. Caralho, doente, velho. É justo. Esse, tá bom. Peraí, cara. Depois que você falou mamar minha rola, eu me perdi aqui. Eu não ouvi mais nada. Ficou estranho, hein? Com palma na boca. Eu tomei um stun aqui, cara. O prof, ele não consegue não imaginar as coisas, né, cara? Ele se coloca na situação. Gente, eu preciso ir no banheiro. Ninguém consegue imaginar que ele se colocou na situação da mulher, né? Peraí, a gente tá desvirtuando o negócio. Vamos lá. O mestre ancião, o que a gente tem a favor dele é que ele ganha do mestre Golias? Primeiro, ele tem um discípulo. O mestre ancião, o Golias, na verdade, ele tem tipo... pessoas seguem ele, tá ligado? Tipo aqueles Hare Krishna, tá ligado? Vão cantando juntos na rua. Mas não tem um cara pra quem ele ensina, ele não fica lá, tipo, tornar aquela pessoa melhor. Umas dicas meio fajutas que mais fazem rir fajutas do que não. Fazem a pessoa crescer. Fajutas é você com seu podcast que... de merda. O mestre, ele ensinava coisas concretas e efetivas para a vida das pessoas. Inclusive, a grande atriz brasileira, Ruth Ronce, era aconselhada com ele para ter dicas sexuais para com seu senhor, mesmo ela tendo mais de 90 anos. É verdade. Uma pessoa que consegue dar esse tipo de conselho, meu querido, é muito superior a um bicho roxo que fica sentado numa pedrinha lá esperando o rio virar, tá ligado? Você tá considerando os anos... Não. De repouso já, porque ele, o mestre ancião tem milhares de anos, cara. Ele não, é cara. O Golias, cara, eu vou te falar. Tá bom. Peraí. Arara. Oi, pois não. Você parece ser um rapaz sensato, você tem um argumento embasado pra fortalecer nossa discussão. Vai lá. Puxa vida, cara. Eu voto no mestre ancião porque eu sou de Libra. Pronto. Tá aí, bom argumento. Excelente argumento, cara. Muito bom, né? 1-0 pro mestre ancião. Dá pra ver que Libra é o signo da justiça mesmo, né? É, cara. Eu voto no mestre ancião porque eu acho que o Golias é pior do que o mestre ancião. Pronto. Excelente argumento. Caralho, que mais que sacanagem, cara. Bora, gente. Bora, Brito. Bando de maluco sem argumento falando aí. Eu acho o mestre Golias muito mais foda, cara. Eu já votei, cara. Eu voto no mestre Golias porque o ancião é roxo e traz uma energia muito ruim. Não, 2-1. Não é engraçado não, gente. Não tem graça não. De sério, cara. O cara tem traumas contra coisas roxas, cara. Que isso, cara. Bombo, vai lá, cara. Nossa, eu... Só não empata. Cara, voto no mestre Golias. Filha da puta. Porque o cara tem um conhecimento muito superior, apesar do mestre ancião ter essas histórias todas de batalha e tal, mas no fundo o mestre ensina, entendeu? E é isso aí, mestre Golias aí. Eu não queria mostrar. Não, mas bode, tá nas suas mãos, cara. Muito obrigado, sempre sou eu que... Mestre ancião ou mestre Golias, cara? Então, como todos sabem, o mestre ancião só ficou lá sentadinho na pedra, olhando estrela, esperando o Hades voltar. Tudo bem, poderia receber um bola gato da Shunrei e tal, mas não vamos entrar nesse mérito. Já o mestre Walla, sabe? Ele andava pelo mundo propagando a palavra, o amor, ensinando as pessoas. Não tem como competir com isso. Então eu voto pro mestre Golias. Então o Golias levou esse round, não teve argumento meu que chegasse. A gente tentou. Tentamos. Mas é válido. É válido. É uma discussão sadia, né? Uau. Golias na final. Uala! Galera, semifinal. Eu vou jogar isso aqui no random.org. Lá, muito rápido, very fast. Deixa eu falar com o voz GT. Quer falar com o voz GT ou voz Darth Vader? Pode escolher. Não, voz GT, eu quero falar com o voz GT agora. Sim. Primeira batalha das semifinais. Mestre Pokémon versus Mestre Yoda. Mestre Pokémon versus Mestre Yoda. E agora? Eu tô meio bolado. Mas se a gente for pegar tudo na apanhada dos conceitos que a gente abordou aqui pra argumentar pros outros, questão do discípulo... Do cara ser forte e tal. Eu acho que o Yoda é um mestre mais completo do que o mestre Pokémon. Se fosse rolar um X1, não sei quem ganharia na porrada. Mas o conceito do mestre não é só o X1, entendeu? É o ensinamento, é a filosofia de vida. E eu acho que nesse caso o Yoda tem mais história pra contar. então eu votaria no Yoda. Mas não tô no... Afinal, ele viveu 600 anos, né? A história é pra caralho. Mestre Pokémon é um garoto. Tu não tem ideia? Quando eu tinha 300, tinha umas menininhas. Ah, mas fala aí. Onde é aquele planeta que foi explodido? Nossa, que mente gostosa lá. Então, ó, vou falar o seguinte. Ok, você pode falar que o Mestre Pokémon é uma criança... Que não tem valor, não tem nada, mas ele tem o valor da amizade, cara. Ele tem uma amizade pra cada um dos 150 pokémons que ele tem. Isso não é fácil, cara. É verdade. Só pode ensinar amizade pra 150 pokémons. Pô, moleque. Por outro lado, quando um Pai Mei perdeu, que eu estava torcendo pro Pai Mei, e vocês fizeram ele perder, né, seu desgraçado. Eles falaram que ele perdeu. Que ele perdeu porque ele não batia no Gengar, porque o Gengar é psíquico. Mas o Yoda tem a força. Com a força, ele bate no Gengar. Não só bate, ele desintegra o Gengar se ele quiser. Eu acho que o Yoda ganha do Gengar, cara. E olha então só. Eu acho que o Yoda ganha do mestre Pokémon, eu voto no Yoda. O seu critério da amizade que você usou aí, cara, me lembrou de um episódio muito triste de Pokémon. O episódio que o Pikachu vai embora, cara. O Pikachu? É, tem uma música embora. Especial na floresta. Me dói demais ter que ir. Isso aí. É, isso é triste. No final ele volta, mas... Não, mas... O Pokémon me fez chorar, cara. Retardado! Piado, cara. Eu não posso. Não, mas olha só, a parada é mais triste é no filme, cara. Qual é a do filme? Eu não sei. A parada é mais triste é no filme quando o Ash vira pedra. Aí o que? Fumam ele? Aos Pokémon, Jurassic Park? O Ash vira pedra e deixa todo mundo loucaço. A galera fuma o Ash. Cara, eu acho que o Yoda nunca me fez chorar, entendeu? E eu já botei no Yoda mesmo, não sei porque eu tô falando. Vai lá, gente. Você pode trocar, cara. Lembra do episódio da Butterfree, cara? A Butterfree vai embora e não volta, cara. Não, mas isso é triste, cara. Isso é triste, cara. Eu não quero tristeza na minha vida. Eu não quero mais ter que falar de coisas tristes nesse podcast. Energia ruim. Energia quero ruim, cara. Olha o Pikachu aí me influenciando. Porra. Eu voto no Yoda, cara. Ele é mais positiva. Britinho, você vai votar também no Yoda, cara? Eu também vou votar porque a energia do Yoda é muito boa. É o lado... Bom da lado força, né? Bom. E muito maluco da força. Então, tá 3-0 pro Yoda por enquanto, hein, gente? Se vocês não convencerem a gente a mudar de voto, pode. Posso votar? Deu? Não, então vai o Pombo. Pombo. Não, o Pombo pediu. O Pombo vai votar. Então beleza, sou eu. Eu não queria deixar o Bode ser o último de novo, porque ele sempre decide, tá ligado? Não, vai Bode então. Eu tô completo no final, vai. Olha só, eu quero deixar bem claro uma coisa. Eu preciso de um estágio. Eu moro na cidade de São Sebastião, no Rio de Janeiro, na Tijuca. De preferência, alguma coisa aqui perto. Não, não, falando sério. Cara, Mestre não, Pokémon... falando sério. Eu preciso de um estágio. Não, mas falando sério. O Mestre Pokémon é um conceito muito legal, muito maneiro. Mas uma vez que até um merda como o Ash pode chegar, tira um pouco do valor do título, sabe? E o Yoda, porra, ele foi o Jedi dos Jedi. Ele ensinou tanto Vader quanto merda do Luke, sabe? É Yoda então, na cabeça. Tá um, ele deu bem em um e deu mal em outro, cara. Não, isso quer dizer, cara, que ele errou. Ele cagou não. Em 50% das vezes. Não, não, que eu lembro, o Yoda sempre falava que não sentia muita segurança no Darth Vader, cara. Quando era, tipo, quando e ainda era assim treinado. Continua treinando, cara. Um não, método de verdade, não. Sempre falaram assim, não, vou treinar você. Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Exato. Aliás, eu vou mudar meu voto. Eu vou votar no Mestre Pokémon agora. Vou mudar meu voto. Meu Deus. O Pokémon me fez pode chorar. Não tá, não. A Una já confundiu. O Pokémon me fez chorar, o Pokémon me deu emoções, então eu vou votar no Pokémon, cara. Ele me lembrou, tem razão. Pode. O Pokémon me ensinou muita coisa, então eu voto no Mestre Pokémon agora. O que você vai votar, pode? Eu voto no Mestre Yoda. No Mestre Yoda. Então, nós estamos com 3-1 pro Yoda. Pombo. Não tem mais. É, eu vim só aqui pra confirmar, né, o favoritismo do Mestre Yoda. O que acontece, cara? É uma questão física, entendeu? O mestre Pokémon, ele vai ter que tacar as 6 Pokébolas. As 6 Pokébolas, elas vão ter que abrir pro Pokémon sair, né? E, de certa forma, o mestre Pokémon tem alguma chance de derrotar o mestre Yoda. Só que o mestre Yoda, ele tem aquele poder dele de telecinese, então ele pode impedir que a Pokébola abra, que o Pokémon saia, e, por consequência, ele vai ganhar do mestre Pokémon. Um ótimo argumento. Mas tá considerando um duelo direto, pô. E sim, você tá considerando novamente aquela quesita. Seria a noiva contra os pokémons. Mas se for mestre contra o Yoda, o mestre não tem nem chance. Se for os pokémons contra os discípulos, mas os pokémons não vão ter chance. Não, então, os pokémons contra todos os discípulos do Yoda também não tem chance. Não tem, cara, mas eu tô dizendo que os pokémons não vão nem conseguir sair da pokébola. Então é chance zero, entendeu? O Yoda pode controlar, deixar as pokébolas na pokébola. É difícil, hein, porque o Pikachu ele fica andando sempre fora da pokébola. Nada impede o Charizard de também andar, entendeu? A Butterfree foi embora, ela pode voltar lá na hora por fora também. Mas vocês não estão pensando no conceito mestre Pokémon, vocês estão pensando no Ash. Entendeu? O Ash é o mestre Pokémon. Eu tô usando como exemplo o Ash. Se o Ash, que é um bosta, nem o mestre Pokémon é, consegue controlar o Pikachu fora da bola, então o verdadeiro mestre Pokémon consegue controlar vários. Ai, dá com o Steelix do meu lado. Mas foda-se, vou botar no Yoda, não vai, cara? Vou botar no Yoda e é isso aí, ganhou. O papel do Yoda, somos nós. Um argumento muito absurdo. Yoda não sempre, cara. Nunca foi diferente disso, não. Por favor, toca uma música agora de classificação do Yoda pra final. Valeu. Maneiro, tá conhecendo o Zelda, né? Maneiro. Então, vamos pro próximo semifinal. Galera, por favor, eu quero a música edificante. A música edificante? Você tem algum ficante? A música edificante é pra falar uma coisa. Galera, preciso de um estágio. Rio de Janeiro. Lembre-se de mim, hein? E-mails para bode@tanguecorp.com. Por favor. Então, bode, você gosta de falar, né, cara? Nossa, não, cara. Eu quero um trabalho. Você gosta de falar. Então, anuncie, por favor, a final, cara. Grande final. Grande final? Tem que falar o versus. Tem que falar o versus? Tem. Tã, tã, tã. Grande final do troféu Mestre Guará. Do lado esquerdo, ele, o mestre, Ronald Golias. Aula! Aula! E do lado direito, ele, com 600 anos, verde, baixinho, caduco, mestre Yoda. Então, galera, depois desse anúncio magnífico do Pod, muito obrigado. Chegamos agora na nossa grande final e só pra manter aqui, honrar o nosso mestre Guará, que é o título desse podcast, entendeu? É o exemplo que nossos mestres almejam ser um dia algo próximo do nosso mestre Guará, que é nosso professor de atletismo no Colégio Militar. Então nós adotamos critérios baseados no perfil que o mestre Guará tem, entendeu? Então vamos lá. Adotamos 5 critérios. Nosso primeiro critério é corrida. Se você fosse botar o mestre Yoda pra apostar corrida com o mestre Golias, quem ia ganhar? Bom, quem ia ganhar eu não sei. Quem ia convencer o Guará que ganhou seria o Golias, com certeza. Não, olha só, o mestre Golias certamente ganharia, porque primeiro, além de ter um sexto da idade do Yoda, ele tem pernas mais longas, né? Então certamente ele ia ganhar na corrida, cara. Eu também. Se fosse corrida de pulinhos e tal, talvez o Yoda ganhe. Olha, cara, só, tem uma vez no Colégio Militar, o Guará mandou a gente dar a volta no colégio militar inteiro, tá ligado? E tipo, demorava tipo 15 minutos a volta. E você aí, é um atleta. Um certo aluno deu uma volta tipo por trás das costas do professor. E aí passou correndo na frente dele, aí ele apertou o botãozinho e falou: caramba, é o novo recorde sul-americano. Então, o Guará. O moleque era gordo e o professor convidou ele pra equipe de atletas, cara. Realmente aconteceu, cara. Ele deu uma volta por trás do professor. Você sabe que era isso que o Golias faria, né? É, então eu acho que não tem nem muito o que discutir. Eu acho que na corrida, gente, o Golias leva. Segundo critério de desempate: arremesso de peso. Olha, arremesso de peso? Tem discussão, né? Sem discussão, Yoda ganha. Ele arremessa longe sem usar os braços, cara. É, ele arremessa, finge que vai arremessar assim e mantém o negócio lá longe. O Golias mal é pra levantar o peso do chão. Enquanto ele tá falando ala, o Yoda já tacou a meio quilômetro de distância. 1-1, já foi corrida, já foi arremesso de peso. Nosso próximo critério é salto em distância. E o Yoda tem como flutuar, não tem? Ah, o Yoda sabe saltar, cara, naquele... É, ele sabe saltar, é verdade. Ele salta muito bem, cara. Sim, ele luta pulando, que nem uma pulga. É verdade. Então, o Golias, cara, acho que ele não consegue abrir a perna mais do que 45 graus, então, sei lá. Consegue sim, por isso que ele usa uma saia. Pra atrapalhar a mobilidade. Não, pera aí, você quer disputar, cara? Você acha que o Golias só solta mais longe do que o Yoda? Não, eu só acho que de repente ele convenceria a distância se tornar menor pra ele e chegaria lá. Não, tudo bem. O Yoda ganha. Yoda levou, a gente não tem nem discussão. 2-1 pro Yoda por enquanto, hein? Temos mais dois critérios. Vamos pro nosso quarto critério. Foi corrida, arremesso de peso, salto em distância e agora resistência etílica. Quem é que consegue encher a cara e não cair? O Yoda, como um bom Jedi, ele tem que se manter controlado, tem que se manter na linha, ele não bebe. Eu acho que ele nunca bebeu, eu acho que a primeira vez que ele botar um gorozinho pra dentro, acho que ele deita. Todo Jedi é resistente a venenos, né? Então mesmo se fosse a primeira vez que ele estivesse encaixaçando, ele teria uma certa resistência. Amigo, né? Álcool não é veneno, álcool é a cura. É justo. Mas por outro lado, né, o Mestre Golias, ele tem 4 vezes mais massa corporal, né, do que o Yoda. Então ele aguentaria muito mais, eu acho. Uma criança de 8 anos tem mais massa corporal que o Yoda, porra. E o Golias nunca bebe sozinho, ele sempre bebe acompanhado de pelo menos 82 mulheres. Porra, aí, beber acompanhado é muito melhor do que beber sozinho, então... Eu acho que o Golias ganha. Eu nem discuto, o Golias levou essa, pra mim. É unânime. É unânime. Então, você fala leva, aí eu falo leva, eu pergunto é unânime, você responde é unânime, todo mundo fica quieto e ainda assim é unânime. É lógico. Nem... Ele tá aprendendo aqui, com Golias, rapaz. Já começou. Eu e Arara, rapaz. Então tá bom. Então, gente, 2-2, hein? Nós temos o quinto critério, número ímpar de critério 5, pra poder não ter como empatar. Já foram corrida, arremesso de peso, salto em distância, resistência etílica. E agora o quinto critério que o Guará aprova. E a galera da Tanguinha Corp aprova também. É o salto livre de asa delta. Maneiro. Qual o critério maneiro? Asa delta, porra. Maneiro, muito maneiro. Não tem mais nada mais maneiro que asa delta. Então vamos lá. Quem demonstraria maior desenvoltura num salto de asa delta? Puxa vida. A primeira pergunta. Existe alguma asa delta do tamanho do Yoda? Infantil? É, cara, tipo, não existe, né? Como é que ele pularia de asa delta como assim não existe asa delta pra ele? É porque tem que entrar e botar as pernas naquele saquinho, né? Eu acho que ele não consegue chegar naquele... Isso! Ih, cara! A asa delta tem altura mínima, tipo brinquedo de parque? Eu acho que tem altura mínima pra você pular e não morrer, né, cara? Eu acho que não, acho que só indo de acompanhante na asa delta pro Yoda saltar, hein? Acho que sozinho ele não salta não, hein? Pois, mestre, esse precisa de acompanhante. Olha só, não é um mestre muito completo, não, cara. Olha só, hein, cara. Olha só, caramba, hein. Olha, eu acho que só o Golias consegue voar aí com toda... Tudo bem que vai ser um velho voando na asa delta, né, mas... Maneiro que ele envolvido por aquele lençol também no asa delta vai ficar muito maneiro. Vai ficar... Pô, maneiro, cara. Maneiro. Eu acho que o Golias vence por nocaute técnico, cara. Ou por eu acho que ele ganha por W.O., cara. Coitado do Exatamente, W.O. Não, é W.O. O Golias é um mestre mais completo. Mérito do Golias, pô. Verdade, cara. Tem questão da estatura física. Então, aí. Gente, é unânime? É unânime, Arara? É unânime. Pra mim é unânime. Pra você é unânime. Então é unânime, gente. O mestre Golias é o grande campeão do troféu, mestre Guará. Golias! Tem um ponto relevante, hein? Antes da gente dar o troféu completo pra ele, eu queria lembrar vocês que... Seguinte, cara, procura o Guará, tá? Pede um estágio pra ele. Eu pensei que o Borg ia falar que o Golias morreu, cara. Peraí, o Golias morreu? Meu Deus do céu! Então é isso aí, galera. Mas pra quem não entendeu, quem ganhou foi o Mestre Golias, entendeu? E eu queria agradecer a participação de quem está sempre aqui, eu, Bode Bombo, o Britinho, nosso convidado também, que tá direto aí, né, não, Britinho? Opa, com certeza. Opa, acorda aí, cara, acorda aí. Legião muito boa. E agradecer também o Arara, cara, que me socorreu lá no Twitter, fui lá pedir ajuda pra procurar alguém, porque estamos só com 4 participantes e um troféu tem que ter pelo menos 5 pra nunca empatar. Então, Arara, muito obrigado, cara. nada, cara, jovem. Você quer dar um recado pra galera aí? Deixar o seu telefone? Pedir estágio? Não, cara, já tenho emprego, eu sou um cara bem, bem feito na vida, resumiu. Tenho família. Tal. Que delícia! Mas quem quiser entrar no meu blog, entra lá, boleiro.wordpress.com, boleiro porque eu sou marara. Vai ter o site aí embaixo. É, vai ter o site aí, quem gosta de livro entra, mas ninguém gosta de livro, então eu sei que ninguém vai entrar, mas beleza. Cara. Arara, vou fazer uma pergunta que se você falar que sim, você entra pro elenco fixo, a gente expulsa o Pluff. Você já leu a Sétima Torre? A Sétima Torre não é do Stephen King não, né? Ele tá bem patrão. Não, acho que eu não li a Sétima Torre. Muito obrigado, morra, pela. Só foi, porra. Me mantive no meu cargo. Ninguém leu essa. Se alguém leu a Sétima Torre, por favor, manda e-mail pra mim. Ou um estágio na Sétima Torre. Eu preciso de gente assim. Eu vou ler, cara. É um livro que ele leu na infância, cara. Que ele achou o melhor livro de infância juvenil de todos os tempos, entendeu? A Sétima Torre. Formou o caráter dele, por isso ele acha que todo mundo tem que ler a Sétima Torre. Ele quer fazer um podcast sobre a Sétima Torre. Eu comprei dois livros pra você, seu filho da puta. Tirei de presente. Nossa, cara, eu vou. É, eu já li e eu pedi o terceiro e você não me emprestou, seu viado. Tem que achar. Opa, que eu. É, acha aí, seu filho. Pô, só eu leio o Dostoiévski nessa merda. Eu também. Paciência sociais, né? É de vez que eu faço. Galera, paciência sociais, faculdade boa, sem inglês, colégio bom, 8 direitos nas costas. Tem 2 pernas, 2 braços. Opa, carteira de motorista, não sei que tipo de emprego é esse, mas... É isso aí, tá, galera, muito obrigado por terem ficado até aqui, né? Tô dando 1h30 de podcast, pelo menos. Então, fiquem com os e-mails. Um abraço. Acabou? Fala! Acabou, então. A próxima eu te mato. Vai na paz. E-mails. Então chegou a hora feliz aqui das leituras de e-mail, né? Vamos ler aqui, não tem e-mail. Vamos ler então os recados que tem aqui da galera. Voila! Voila! Recados! Então, nosso amigo Thiago, que eu acho que é o Thiago França, né? Que ele desadotou, pode-se dizer o sobrenome, escreveu aqui: ninguém nunca me matou, cara. Ninguém nunca me matou é realmente uma declaração bem importante, cara. Parabéns, Thiago. Quem nunca te matou. Fico feliz por você estar vivo ainda, cara. Aliás, é um pré-requisito, né? Pra pessoa vir aqui e colocar o recado. Ninguém nunca ter matado ela. Tá. Vinícius diz: ninguém nunca me matou é épico. Um abraço pro Titio. Não, um abraço pro Tito, rapaz. Ah, quem é Tito? Tito é uma grande figura que... Não, pera, que... é o Tito, Tito? Tito, rapaz. Caralho, Tito, um abraço pro Tito, cara. Não existe outro Tito, cara, só tem um Tito no universo. Não, o Tito é um cara muito maneiro. É muito maneiro, ele tá aqui no Rio e não participou ainda do podcast, a gente tem que dar uma dura nele, rapaz. Okay, não, dura você dá. Nosso amigo Andrew Lambo Kuhn perguntou aqui qual era o sussurro que tava rolando o podcast inteiro. É isso que você vai ouvir agora. Mas você nunca saberá do que se trata. Ou saberá, você... dá pra entender o que tá sendo dito, sim. Uma mensagem edificante pra você, gente. Falando do real sentido, esse ele nunca vai saber. Uhum. O sussurro não é bode viado. Se eu acredito, eu não ia deixar passar. Ele falou que acho que tava bom e que descobriu que agora ele tem que dar valor aos bonés, porque eles podem ser roubados por um X-Men de triciclo, cara. Verdade. E aí, na verdade, é triciclo ou é triciclo? Eu não sei como é que se escreve. Eu pretendo morrer sem ter que escrever triciclo. É, eu também. Obrigado, senhor. Obrigado por responder a pesquisa, Andrew. Aliás, a gente tem uma pesquisa. Se vocês querem responder, qual o participante que você mais gosta, qual o programa que vocês mais gostam, qual o tempo ideal pro nosso programa e quais temas vocês gostariam que nós falássemos nossas besteiras. É, exatamente, porque a gente quer ter uma estatística melhor do que 50-50, assim. É isso que a gente tem até agora, cara. 50% gosta de uma coisa, 50% gosta de outra. Então, quanto mais números, a gente pode dividir melhor essa estatística aí, fica mais legal. Sem dúvida. Jardel criticou o sussurro. Jardel, olha só esse recado para você sendo sussurrado agora. Nossa, será que você deve desconfiar de todos, Eu não gosto de sussurros também, cara. É. Mas eu não vou ouvir isso. Recado de lápis. O ovo de Páscoa da semana foi muito óbago. Assim, vocês não sabem, toda a nossa vitrine tem um pequeno easter egg. Procurem. Nessa semana tava fácil mesmo, pô. Você vacilou. Porra, cara. Sabe o que, que é? É porque a cara de bolacha do, do Maguila é uma coisa que não é tão legal de você ficar mexendo pra lá e pra cá. Mas eu agora eu vou tomar isso como um desafio. E eu boto aqui, cara, bato na mesa. Nem 5% das pessoas que ouvem esse podcast vão encontrar o Maguila daqui por diante. Eu vou te falar que há uns 8 programas eu não acho mais o Maguila. Então, você já faz parte desse 5%. Exato. Muita polêmica aqui, muita polêmica. As pessoas reivindicando e-mail arroba tanguinha corta, vocês nunca terão. Recado. Só para os mais fortes. Só para os mais fortes, realmente. Só que é aluno de Guará. Se você foi atleta de Guará, pode mandar e-mail pra gente que a gente vai criar um arroba tanguinha corta pra você. Vai ser o responsável, vai ser o Guará arroba tanguinha corta. Exato. O Gani começou, como sempre, da mesma maneira, né? Falou: podcast Supipa. De assalto, tem duas histórias a contar. Uma é que eu já fui assaltado por uma prostituta desligada na Avenida Atlântica às 7 da manhã. Cara, o que, que alguém tá fazendo às 7 da manhã na Avenida Atlântica perto de uma prostituta desdentada, cara? Eu acho que ele tava buscando aquela lenda lá da Holanda, né? Que é melhor quando a mulher não tem dente e tal. Ou ele estava usando o serviço de entretenimento adulto. É verdade, verdade. Às 7 da manhã, no horário mais adequado do mundo, né? É, antes do trabalho, vai saber. É verdade. Porque alguém que anda na Avenida Atlântica às 7 da manhã, eu acho que não tem bem ideia do que tá fazendo. Eu não sei nem se aquilo era uma prostituta desdentada, cara. De repente era o tiozinho ali da banca de jornal. Foi assaltado pelo cara, mas tá valendo também. Fazendo trabalho de medicina preventiva. A amiga dele tava fazendo trabalho de medicina preventiva. Quando parou no sinal perto do hospital e presenciou um assalto armado. Aí alguns segundos depois o assaltante deu um tiro no maluco. No sinal abriu. Que porra é essa, cara? Mas aí o assaltante veio correndo pra frente do carro da mulher. Pera aí, ele atirou em alguém e veio correndo. Caralho, cara. É muito estranho, cara, isso, cara. Eu acho que é a história de bêbado, com certeza. Eu acho que isso é um filme do Tarantino, cara. Ele tá correndo na verdade. Seria uma boa história pro cast, até, cara. Aí ele disse que a mulher já tava rezando e tirando o cinto de segurança, mas aí veio o cara, aí fez o sinal pra ela não correr só. Não tava querendo assaltar, só fez o sinal pra mulher não correr, entrou na Kombi que tava perto e foi embora. Aí ele falou que acha que nunca mais a mulher chegou pra fazer nada naquele hospital ali, porque deve ser uma área muito maluca. É realmente, é bom ela não fazer essas coisas aí não, que é onde tem tanto bêbado, né? Nossa, claro. Nem, eu não acredito na medicina tradicional, eu não tomo mais remédio. Que eu não passo por esse problema, nunca vai encontrar não, uma maluca. Não, não, medicina tradicional não funciona. Devia ser o homem macaco que tava correndo atrás dela, rapaz. Ah, véi, o homem. O cara não devia ter alma nem coração, com certeza. E aí, alguma coisa, Pompo? Semana? Não, ele falou aqui que na próxima eu te mato. Então, assim, não matar você primeiro. É isso mesmo, acabou o e-mail, rapaz, com essa lição de moral aí do nosso amigo Gani. Não se deve buscar medicina preventiva, é isso. Então, vamos fazer um jogo, Pompo? Vamos fazer um jogo. Eu quero te propor um jogo, é isso mesmo? Vamos lá. Deixa eu propor um jogo. O quê? Tchau, gente, tchau. Não, se você falar Henri Cristo, eu aceito, é uma piada já, tá ligado? Agora se você falar Jesus, as pessoas vão ficar ofendidas. Como assim Henri Cristo é uma piada, cara? Não. Como assim? Não, e se ele for a reencarnação de Jesus, você vai pro inferno, cara. Exatamente. Ah, mas eu vou pro inferno rindo, pô.